Projeto X Podcast. Hey, Red. We're not gonna get away with this, are we? Começou mais um Projeto X Podcast e felizmente essa semana estamos aqui para falar de videogames. Aê, voltou! Aê! Quero 6 horas outra vez com o Rony. Não, nem brinca com isso, velho. Finalmente usei aquela ficha de fliperama que tá tomando mofo na minha carteira aqui, cara. Caraca, eu tenho uma também aqui em casa. É, vencedores não usam drogas, é o que tem na minha ficha. Bom, galera, mas é com muita alegria que a gente volta a falar de videogames aqui no Projeto X, né? E o tema dessa vez aqui é algo muito especial, muito único, assim, foge muito da curva aí do convencional que a gente tá acostumado a receber e visualizar aí, né, em diversas outras fontes de mídia e tudo mais, né? Então, hoje a pegada aqui do Projeto X é falar sobre jogos indies, galera. Yay! Foi. Aqui é o Rods e meu jogo índio favorito é aquele do T-Hawk lá, Street Fighter. Ah, ela roubou a minha mal, piada, cara. De imagem. Joga! O poder. Melhor jogo índio. Aqui é o Cabeça e vamos falar mal de Minecraft outra vez. Nunca falará. Fazia tempo que eu não falava mal de Minecraft. Eu vou defender Minecraft com unhas e dentes aqui. Não! Aê. Peraí que eu sou o poder do host, eu vou desligar o Guilherme. Peraí. Muito obrigado pela participação. Quem foi que chamou ele mesmo? A gente avisa quando sair o podcast. Aqui é a Adri e a Claire do Thomas Was Alone é minha waifu de escolha. Sempre. Sempre. Melhor waifu. Aqui é o Jim e, bem, Minecraft foi copiado. Fica essa. All right. Segura! Olha a treta sendo plantada. Achei que só eu detestava Minecraft aqui. Pesado. Achei que eu era o único. Não, eu até gosto. Mas é plágio, cara. Desculpa. Ah, entendi. Eu acho que vocês não jogaram muito Lego. Olha, só fala que se fosse plágio mesmo, alguém estaria milionário nesse momento, cara. Alright. Ah, Lego. Você já ouviu falar do Infinity Mine? Oh. Não. Então, não ouvi falar, mas se fosse plágio, esses caras estariam muito ricos, velho. Eu coloquei aqui no Google, como apareceu assim? Uma banda coreana. É isso. Você entendeu, Rods. Eles tinham uma música sobre bloco. E aí foi que tudo começou. É, escalamos demais. Bom, galera, e pra completar aqui a equipe nessa semana, a gente conta aqui com a feliz presença de convidada aí, muita gente boa, que chegou pra acrescentar um pouco no nosso papo aqui do Indies, né? Direto, principalmente aí direto do canal de 365... Cara, não gagueja, tá não bem? Gagueja. Eu não gagueja não. Você tá preocupado com o falando mais alto? Principalmente aí direto do canal 365 Indies. Obrigado aí, Kiliana. Nossa, cara, tá feio. Oh, pô, obrigado pelo convite. Amo gravar podcast, bem na hora. A dica que eu dou, inclusive, é você falar 365 Indies, que é levemente mais sonoro, cara, que 365. Eu me empanando fodamente. E eu só digo, né, que quanto menos pixel, melhor. Olha, que legal. Cara, eu realmente tô muito feliz aí em contar com a tua presença aqui hoje, cara. O conteúdo que você faz lá no seu canal, é que você vai, sai divulgando aí em outros cantos da internet, com show de bola. E valeu mesmo aí, Cliano. Ah, não precisa agradecer não, que isso. Mas é isso aí, galera. Se reúnam na garagem, tragam seus equipamentos, teclados, kits de programação e bora lá, porque hoje a gente tem muito aqui a desenrolar sobre esse assunto. A gente começar a acertar títulos e tudo mais, aqui convém a gente falar da definição, ou das definições, que faz um jogo indie ser, bem, um jogo indie. O único consenso que existe sobre ele é que não tem um consenso 100% absoluto completinho definição de dicionário, né? Concordamos em não concordar? É, assim, existem várias definições, cada um de nós, inclusive, acho que tem a sua definição própria, talvez, ou o que faz com que você olhe pro jogo e pense, ah, isso é indie, ou isso não é. Mas definir o nosso campo de estudo nesse momento é importante. Um jogo indie é aquele jogo que a gente paga R$2 na Steam, um jogo indie é aquele pequenininho, levezinho, que a gente encontra pela internet às vezes de graça, que é feito por um time pequeno, que não conta com outras empresas na produção e na divulgação, só mesmo com aquele time de desenvolvedores, por aí vai. Como se define um jogo indie? Joga a pergunta pra vocês. Eu vou mais longe ainda, Adri, eu vou em vai cima o Rod, da palavra. O que é jogo? O que é jogo? Quem somos nós Thanos, piscou, papel no universo. Pra onde vamos? O que somos? Hoje eu tô bem, não tô muito filósofo, não. Mas eu ia ir pra palavra indie mesmo, né? Qual que é o significado de verdade, né? A gente tá aqui falando de videogame, né, tal, mas a palavra indie, ela engloba em muito mais esferas, né, de cultura, né? Não são só os videogames. A gente sempre tá ouvindo falar de uma banda indie, de uma produção indie e tal. Então, basicamente, o indie, ele tá muito ligado à independência, né, de seja lá o que a gente tá falando, né? E por isso que a gente tem esse conceito aí muito forte, né, pro videogame, né? O videogame, obviamente, né, como produto aí de audiovisual interativo, né, ele tem um esforço muito grande, principalmente na concepção e elaboração, né, dele em si, né, tem um esforço muito grande aí em transformar aquela ideia em verdade. Eu, como programador, sei, né, que tem um esforço ferrado em você conseguir colocar uma lógica, né, pra interação funcionar de maneira legal. E tudo isso, principalmente antigamente, consumia muito recurso, né? Hoje a gente vive, felizmente, a era das máquinas. Guardem seus equipamentos, né? Mesmo com essa evolução aí toda, né, e até olhando um pouquinho pra trás, o conceito de indie games existia muito, muito forte, né? Eu lembro muito daquele cast de Mortal Kombat, que a gente foi comentando a história lá da garagem, né, dos narradores, que eram os próprios caras, né? Então, a gente tinha muitas facetas disso lá no comecinho até, né, do boom aí dos videogames e tal. E até mais atrás, né, se a gente for voltando e voltando. É, na verdade, no começo você não consegue ter uma definição do que é, né? É indie, porque... É muito pioneirismo, não dá pra exatamente, ser rotulado. É muito no começo, ninguém sabe o que tá fazendo direito, então é difícil você falar de grandes empresas, grandes equipes criativas. Os jogos naquela época, ou no começo, tinham uma coisa um pouco mais de nome, você tinha mais um nome central, que era um cara, que era o responsável, o cara fazia, tanto que esses nomes até hoje são relevantes, né, a gente ouve falar deles. E eu acho que o indie, ele deve, na minha concepção, ele começa a surgir quando aquela mídia ou aquele determinado secto fica tão popular e tão famoso com o passar do tempo que pessoas, aspas, comuns também querem produzir, querem fazer ele. Você teve aí o começo dos videogames, todo mundo jogando, e aí aqui, as pessoas que cresceram jogando, ou as pessoas novas que começaram a gostar tanto daquela mídia que tomou espaço, se mostrou tão grande, começou a atrair tanta gente, decidiu, caramba, eu também quero fazer. E à medida que vai crescendo, é mais difícil de você entrar profissionalmente, desenvolver um jogo ou desenvolver a sua própria ideia, porque aí a gente já começa a entrar em grandes empresas, grandes corporações, estúdios fechados, uma quantidade talvez um pouco menor de criatividade, e aí que eu acho que abre espaço pra esse cenário indie, seja nos videogames, ou como foi no cinema, ou como é na música, por exemplo, que é onde o cara resolve falar, eu quero fazer também. E aí que eu vejo que é assim que começam os indies. E os índios? Ah, droga, eu ia puxar uma piada fazendo isso. Peste, droga. Estou sendo lento hoje. Gente, vocês vão realmente disputar quem tá com o nível de praça mais alto no sangue? Ou... Eu passei parte do dia de ontem só estudando... Fazendo piadas de índios. Só estudando o Tupi-Guarani. Vocês chegaram a jogar o Akitana, por acaso? Recentemente, não, por isso vocês estão... É um jogo indie... Sobre índio. De índio. Caraca, se for pensar nesse ponto, Never Alone também é. Porque, tipo, ele pode falar de uma população indígena, não brasileira, mas, tipo... Ah, não, índio é só brasileiro, senão não funciona. Sou preconceituoso, xenofóbico. Não são indianos. Eles são indianos, não índios. É diferente. Na verdade, nem outro. Eles são, tipo, do Alasca, do Never Alone. Então, eles são esquimós, não índios. Esquimós são diferentes de índios. Enfim, né? Sou preconceituoso mesmo. Vocês são horríveis. Alright. Anyway, eu acho que, assim, uma das coisas que acabou, talvez, resgatando isso, é o fato de que as ferramentas se tornaram muito acessíveis, né? Uma coisa que a gente percebe em qualquer campo de criação é que, quando existe uma ferramenta, ela vai ser utilizada e ela vai modificar a forma como aquela determinada obra é realizada, certo? Quando uma ferramenta ganha público, ela vai modificar a forma como é feita. Desde a fotografia. A forma de fazer fotografia mudou quando as câmeras foram encolhendo, foram se tornando mais compactas, foram se tornando mais portáteis. Do mesmo jeito que com o desenvolvimento de jogos, a gente tem uma quantidade cada vez maior de diferentes ferramentas que permitem fazer diferentes coisas, muito acessíveis ao público. Agora você não precisa ser, tipo, o puta gênio da programação pra conseguir fazer um jogo. Você tem ferramentas que te permitem fazer sem esse conhecimento todo. E nem só conhecimento, né? Investimento, né? Hoje as máquinas não são tão caras também, né? O que ele tá falando aí é exatamente a questão da popularização dos indies hoje, sabe? Hoje, pro cara poder desenvolver um jogo independente, ele, putz, cara, ele pode fazer um jogo foda com o braço amarrado nas costas, sem nunca ter programado nada, não saber nenhuma linguagem de programação, nem nada. Só que, tipo assim, a ideia principal do indie, do jogo independente, é o fato de ser a contracultura do padrão que a gente tem hoje, né? Esse, tipo, é um conceito bastante complicado, né? Porque se a gente for olhar o início da coisa, tipo assim, ah, o jogo indie é o jogo que é feito por um cara só. Porra, então você vai voltar lá atrás que tem o Mario e o Miyamoto. Então Mario é indie, sabe? Não, Mario não é indie. Mario é o formador da cultura. É a mesma coisa de você falar que, tipo assim, dá pra assimilar bastante coisa do mundo independente com a música, por exemplo, né? O músico indie que é colocado hoje em dia, ele é o cara que ele não precisa de uma gravadora, sabe? É o cara que sem uma gravadora consegue, a partir dos próprios recursos ali, fazer uma coisa funcionar. É, tipo assim, não tem nada a ver assim, com algo técnico, né, cara? A mesma dificuldade que o Chimbinha tem de tocar guitarra é a mesma guitarra, entendeu? É o que ele faz com a ferramenta. Só que a questão do game indie é muito mais difícil antes, né? E é bem mais popular hoje. Por isso que a gente tá vendo esse boom por causa da facilidade da ferramenta. Hoje em dia, eles consideram que é indie o cara que não precisa de publisher. Que é um conceito que é mega complicado de adaptar nos dias de hoje, porque publisher é a empresa que é responsável pela divulgação e distribuição do seu jogo, sabe? E muitas vezes por financiar a parte do processo, né? Por exemplo, se o Rodrigo tá querendo fazer um jogo Tibia 2, vai fazer o jogo independente aí. Agora vai! Tibia 2, Slugan, agora com vai! Com trilha sonora! Aleluia! Inclusive, pô, vou pedir pra colocar no podcast aí, Hat Cave, a trilha sonora principal de Tibia. Procure no YouTube, cara. Tibia Soundtrack Hat Cave. A melhor música pra você ouvir trabalhando. Boa. Vamos supor, o Rodrigo já, pô, fazer Tibia 2 aí. Ou melhor, Tibia 2 não com a sequência, né? O Tibia que nunca existiu aí. Tibia Advanced Plus Warfare Edition. É o jogo dele. E a EA, né? Que é uma publish. A EA olha, caraca, esse jogo que esse moleque tá desenvolvendo é muito bom. Pô, Rodrigo, chega aqui. Então, a gente quer pegar esse jogo seu, a gente quer pegar os nossos publicitários pra fazer a propaganda dele, a gente quer produzir as caixinhas dele e distribuir pelo país inteiro, a gente tá te dando aqui 10 milhões de dólares, só que agora, além da gente supervisionar a sua produção, a gente vai querer parte dos lucros finais. E o que que a publisher pesa? A publisher vai estar lá com o ombro atrás, com o olho atrás do seu ombro. Cara, você acha realmente que esse personagem de cabelo azul vai vender? Pô, tá aqui uma estatística que cabelo rosa vende mais. Eu tô preocupado com meus lucros. Então, a grande influência da publisher é a mesma influência que a gravadora podia fazer num artista, sabe? Se você tem um artista que o sonho dele é tocar heavy metal baiano ao som do birimbau elétrico, e a gravadora achar que isso não vai vender, eles vão querer meter o dedo dele. Cara, eu escutaria isso pra ontem! Pois é. Sério? Calma. Pô, pois é. Deve ser muito louco. Pois é. Mas a parada do indie é exatamente hoje a questão de ser contracultura, né? De você não precisa de uma publisher pra você colocar pra funcionar uma parada que é um sonho seu, sabe? Por exemplo, você quer fazer um jogo de blocos que você quer construir coisas, tipo Minecraft. Você faz, programa o jogo, monta o site, coloca o jogo pra vender no seu site e pronto, acabou, cara. Não só aí a facilidade de programação facilitou isso aí, como a principal, a facilidade de distribuição digital, sabe? Hoje dá pra você distribuir um jogo digitalmente com uma facilidade absurda. O cara não... Você não precisa vender uma caixa física, né? Pra comercializar um jogo. Tem toda essa questão de logística, de ter que fazer o jogo chegar lá onde tem o público. É a mesma coisa de um músico, por exemplo. Se você, com um violão, voz e um microfone, você pode gravar a sua música. Pô, a Malu Magalhães aí, porque por mais que muita gente não curta, e eu também não curto particularmente, mas a menina estourou por causa do YouTube, cara. Ela ligou o webcam, pegou o violão, tocou e a galera curtiu. E é isso aí, sabe? É distribuição digital. O Justin Bieber também. Eu não gosto das músicas dele, né? Mas... Mentira. Mas é isso. Eu acho que é uma tendência que a gente vem percebendo em todos os tipos de mídia. Essa digitalização da coisa, essa eliminação dos intermediários, por assim dizer. Claro que a gente nunca vai conseguir fugir do mainstream. Mainstream ainda tem o fator grana. Coisas muito mais complexas, obviamente, vão precisar desse fator grana sendo envolvido. Mas o que você encontra de material, além dos jogos que a gente já mencionou, mas quadrinhos, webséries, filmes, curta-metragens, animações, essas coisas que a gente consegue encontrar pela internet, por não ter essa limitação, eles acabam sendo muito mais livres e acabam tendo mais espaço pra serem inovadores, né? Isso é uma tendência que a gente vem percebendo, de como a internet pode parecer uma coisa bem batida, bem clichê, mas como a internet vem mudando a forma como nós consumimos mídia e como nós produzimos mídia. Essa é uma frase pronta do documentário da Globo. Vocês querem um exemplo claro do que a gente disse? O que vocês estão escutando nesse exato momento? Isso é produção de conteúdo e veiculação de conteúdo sem nenhum intermediário, praticamente. Sabe, a gente não tem uma empresa que faça essa mediação, não tem... Ou será que tem? E agora vamos à pausa dos comerciais. Tá desviando pra quem? Meu, não tá chegando. Que a minha conta pra pagar essa tola e a conta tá no vermelho ainda. Sim, pô, esse foi um exemplo bem matador, cara. Por exemplo, se tivesse a Globo aqui por trás, né, o G1, que tá coordenando esse podcast agora, isso provavelmente passaria pela mão de várias pessoas e falaria, pô, cara, essa frase que você falou aqui, pô, tu falou palavrão no podcast, não pode. Podemos tirar essa achar melhor. É, sabe, tem uma busca incessante ali pela audiência. E, na verdade, o Indy, mas o pior de tudo depois é que depois de publicados os comentários iam ser umas bagunças. Comentário. Aí, ó, falou de jogo de videogame? A Dilma tá tributando o jogo a R$600. É tudo governo, esse governo corrupto aí. Isso é a volta do Nosso Senhor Jesus. A gente falando de games, Nosso Senhor Jesus voltando aí. Mas exato, né? Só uma reflexão também que eu tenho bastante é o que rola? Isso, óbvio, né? Pro cenário indie no geral, qual que era a condição se a gente olhasse um pouquinho pra trás aí, numa época mais física e tal, né? O cara, né? Produtor de games, aqui principalmente, né? Que é o nosso foco aqui, ele tinha que desenvolver, ele teria que armazenar, facilitar a mídia, né? Porque a mídia física, ela existia só como um conceito, talvez até mais barato, de repassar esse conteúdo que ele criou, né? Até porque a gente não tinha um meio de rede assim tão forte que nem hoje, né? Na verdade, então, era o único meio. Não tinha como mais depender da parada. Dependendo da época, era o único meio mesmo. Tinha aquele aparelho lá, mimeógrafo, né? Ele passava... Puta merda. Não, foi mal. mas qual que é o lance? E aí ele tava muito mais limitado a questões de espaço, né? Físicas, né? De logística, que nem o Jim tinha comentado aí mais cedo, né? De informação. Até a distribuidora, né? Nesse sentido, ela tinha que ter ações que refletissem nesse foco. Ah, não. Pra eu vender aqui o meu produto saindo aqui de São Paulo, aqui pensando no Brasil, eu tenho que pensar numa logística que vai escalar lá pro Nordeste, uma logística que vai escalar lá pro Sul, e distribuir aqui para cidades, X unidades para lá, X para cá, todo um fluxo aqui de pensamento em cima disso, e depois ainda de marketing local em cima dessa distribuição, né? Porque o marketing, ele tinha uma extensão muito local naquela época, né? Você tinha grandes meios, sim, né, de fazer essa divulgação e tal, mas o marketing local ainda era muito forte. E na internet, eu vejo que, sim, mudou e tá ajudando muito, mas existem dificuldades também muito grandes, porque a internet, ela é avassaladora quando a gente pensa em conteúdo, assim, tem muita coisa rolando na internet, muita. Pro cara com o sitezinho dele lá, diferente dos problemas que o cara tinha de logística, não sei o que, ele vai ter que ter uma lógica muito maior em pensar em como talvez atingir mais pessoas, né? Porque muitas vezes a obra é surpreendente, ela se vende por si só, mas se não tem uma ação em cima disso, né? O cara fica perdido nesse oceano aí que é a internet, né? Isso também é da hora. Você acabou trocando, né? Isso é uma coisa natural, acabou trocando o problema de é difícil conseguir fazer para, tá mais fácil fazer, mas eu tenho muita concorrência. Ah, isso é verdade. Que aqui entre nós é uma coisa boa, porque daí o... Exato. O que vai sobressair mesmo são os melhores dos melhores, né? Eu tenho um pequeno problema com essa... Aí pode ser até um pouco de coisa minha, mas assim, quando o problema é, quando você tem, hoje, que é o caso, você tem muitos jogos e muitos jogos, e você abre a Steam e bota indies, você vai ter 6 bilhões de jogos. Tem mais jogos indies do que pessoas no mundo hoje. A não ser que aquele jogo seja um dos clássicos, às vezes ele fica perdido no meio de um monte de coisas... genéricas e repetitivas. Mas é pra isso, né? Que canais como o 365 Indies existem. Excelente. Melhor puxada do Jabão. Nunca tinha... Essa foi boa. Mas ao mesmo tempo que ela facilita, ela também propicia a criação de muita coisa que, assim, é de qualidade duvidosa. Né? Gente... Mas isso existe, sempre existiu e sempre vai existir. Não só no indie. Mas o indie existe bastante porque é barato fazer. Mas, cara, vamos dar um exemplo aí. Quando deu o up, né, o high up ali dos FPS. Porra, o que vai vender agora é FPS. estourou 40 milhões de jogos de tiro em primeira pessoa, sabe? Que foi mais ou menos ali no meio da geração do PS3 e tal. Era só isso, as pessoas só falavam isso, e você tinha que reinventar tudo sempre, e a gente continua ainda com... Não, na verdade, não continua tanto assim com o excesso, que deu uma acalmada, né? O FPS acabou virando uma opção assim como todos os outros. Na verdade, o mercado acabou morrendo, morreram os fracos e ficaram os fortes, a situação natural. Sim, é. Os FPS realmente relevantes continuam, repetidos ou não, né? Mas os outros milhares genéricos acabaram sucumbindo às vendas. É, mas tipo assim, um dos nichos que é mais afetado por isso, sem dúvida, é o mercado mobile. Sabe, muita gente fala, Kiliano, fala do meu jogo, Kiliano, faz um 365 wins aí de smartphone e tal. 3.005. Oh, 3.006. É o futuro. 3.005 jogos indies de celular. São 10 anos quase de... Basicamente. De jogos indie. Mas a pegada é o quê? A gente tem hoje, por exemplo, no mobile, um excesso absurdo de jogo repetitivo. Repetitivos e cópias, né? São os Flappy Birds, os Infinity Runs. Só que, cara, no fim das contas, tipo assim, não é bem o cara tá canibalizando o mercado. Tipo assim, aí, se você realmente fizer um jogo original e realmente fizer algo que você queira fazer, ele vai ter o destaque dele. Vou dar um exemplo aqui até mesmo do projeto do Inafune aí, do Might No. 9, que o Inafune é uma das mentes... Saudades de data. Saudades do jogo que saía. O Inafune é uma das principais mentes aí por trás do Mega Man 2D. E ele lá gritando pra Capcom, gritando pra sua gente, as pessoas querem Mega Man 2D. As pessoas querem Mega Man 2D. Deixa eu fazer o Mega Man 2D. Não, não vão fazer Mega Man 2D porque plataforma 2D não vende. Não vende. O que acontece? Faz um Kickstarter, arrecada milhões da parada e a Capcom tem a pachorra de falar que não sabia que o público queria isso. Então falta coragem. Tipo assim, isso não é só visto no mercado independente. Vou até citar um exemplo aqui do XCOM Enemy Unknown. Não é indie. E, cara, ninguém tava pedindo um jogo tático por turno. Jogo tático por turno nunca vendeu muito, sabe? Sempre foi uma abordagem de nicho. Nunca foi aquele sucesso absurdo de vendas e tal. E os caras arriscaram em fazer um tático por turno, fizeram uma parada legal, o jogo vendeu absurdos. Você vai ver, por exemplo, Skyrim. Skyrim não tem um traço de multiplayer online. Se a gente fosse olhar hoje, os jogos da Ubisoft, por exemplo, que a Ubisoft tem uma certa implicância com eles até. A melhor empresa de enlatados. Pois é. Dos videogames. Os caras, eles, tipo assim, não falando aqui sobre a qualidade do jogo em geral, mas os caras, eles têm uma formulinha que eles vão seguir ela, vão extrair ela ao máximo possível. Assim, o que que vende? O que que vende é jogo de mundo aberto, que tem um protagonista assim assado, que tem um vilão mais ou menos esquisito, meio maluco, e que te dá 1 milhão de coisas pra você fazer, 1 milhão de objetivos pra você gastar várias horas e dar trabalho pro cara que quer platinar. Tipo assim, ele é uma fórmula e eles vão se traindo ao máximo dessa fórmula. E o indie, ele é contra a cultura, cara. Por exemplo, o Danilo, que quis fazer o Odalus. Pô, quero fazer um jogo com a pegada de Castlevania e foda-se, porque eu quero usar uma pegada de NES, só que eu não vou ser extremamente fiel ao NES e foda-se. E eu quero fazer isso aqui com o New Dificuldade X e foda-se, sabe? Não tem nada indicando uma tremenda tendência de mercado pra esse jogo. E o jogo é foda e vendeu bem, cara. É, aí tem a questão que você falou que é interessante, que hoje, e cada vez mais, os jogos estão ficando cada vez mais caros e as empresas querem cada vez mais lucros. Então, sei lá, quando o Tomb Raider vendeu 10 milhões de cópias, falaram, foi um fracasso, não era o que a gente queria. Você fala, caralho, são 10 milhões de cópias, mas é um jogo caríssimo. Então, cada vez menos as empresas se sentem à vontade de experimentar, fazer algo diferente, de ir contra a maré do que tá vendendo, né? Porque ele falou, peraí, eu vou investir o meu dinheiro, o dinheiro que no videogame demora um pouco pra voltar, o investidor falou, eu não vou investir nessa coisa maluca que às vezes não dá certo, faz mais um FPS, tá vendendo, faz o X jogo número 12, um por ano e vamos fazer dinheiro. Mas dá pra traçar um monte de paralelo, traçando um paralelo aqui com o cinema, por exemplo. Quando deu lá mais ou menos nos anos 2000, a parada era o quê? Efeito especial. Ah, a gente vai fazer filme com efeito especial. Matrix. Porra, vamos fazer. Mas Matrix tem um bom roteiro, outra pegada. Ele é bom até hoje, porque ele tem um bom roteiro. Tem fatos depois que acham que segurou, foram os efeitos, né? Esse que é o problema. Daria pra se apoiar só naquilo que mais chamou a atenção. Tipo assim, isso aqui é a fórmula do sucesso. Vai vamos vender, fazer tá tem garantido. O cara em câmera lenta aí, vamos fazer Equilibrium, que arte marcial vai vender não, e o tal. O próprio Matrix mostra que isso não é verdade, porque se você for ver o 2 e o 3, são ruins. Tem problemas. Tem muitos problemas. Tem muitos problemas. Mas, fazendo a volta na analogia do cinema aqui, lá na base dos anos 2000 e tal, era essa pegada. Aí o que aconteceu? As pessoas foram começando a se acostumar a isso e foi começando a cair a ficha que não vale tanto a pena você investir tanto em efeito especial se você não tiver um bom roteiro, se você não tiver uma boa história pra poder contar. Sim. Ali. E foi. E acabou dando um pouquinho no começo ali do 3D, só que assim. Caiu até mais rápido, entendeu? A gente vai fazer um filme merda, mas que tem um 3D maneiro. O Avatar chegou e falou, ó, vamos fazer um 3D decente, com um roteiro meia boca, porém funcional. Pocahontas no espaço. É, não, o roteiro de Avatar funciona, sabe? Ele não tem defeitos graves assim, de roteiro. Ele funciona, é simples, é um roteiro simples, não é um roteiro ruim. E foi lá e pã. Tem o Sam Worthington, ok, é discutível, mas... Mas acabou, o que acontece? Aí o 3D deu aquele, ah, a gente vai fazer filme que a espada do cara vai na cara do maluco. Sabe? Então as pessoas se impressionam com algumas coisas. E eu fico feliz de ter uma galera levando prejuízo, porque as pessoas começam a parar de entender que gráfico é tudo, sabe? A gente tá vendo ali, por exemplo, ah, esse jogo aqui tem gráficos absurdos, não sei o que e tal, gastou. Pô, o Metal Gear tá ralando pra ter lucro, cara. Que é um, parece um ótimo jogo, mas custou uma fortuna. Aí você vai ver, a Nintendo fez Mario Maker, que, cara, ele tem um custo criativo alto, porém um custo técnico baixíssimo. Baixo. O jogo é 800 mega e vendeu 1 milhão em 2 semanas, sabe? Pra um exclusivo, uma parada aterradoramente alta. Mas é um pouco essa questão do investimento também, né? Eles estão investindo e acabam se ferrando, não recebendo esse resultado de volta, porque o mercado tá cada vez mais saturado e cada vez mais exigente. Eles querem retorno, né? E querendo ou não, ainda tem a parte negócio por trás. Eles querem lucro. Por isso que teve essa briga toda do Metal Gear, do jogo caríssimo. Dinheiro que investiu não vai ser recuperado tão cedo, né? Exato. Eu vou puxar a bola para uma outra coisa também, né, nesse assunto também de diferenciação, que é meio que nessa linha aí. A gente comentou de performance, de custo, né, em fazer as produções e tal, mas uma diferenciação também, pelo menos para mim, pesou muito, né, no jogo indie, é também a facilidade de encontrar, né, e rodar, né, reproduzir esses jogos, né. Eu tenho uma experiência bem legal. Eu até sei o que vem por aí. O Indie Book. Eu tenho uma experiência bem legal, porque eu de videogame, minha carreira assim, em jogos era bem tradicional, né? Foi pulando de geração em geração, às vezes pulei uma geração ou não, mas sempre ia pro convencional. E aí, calhou aí que por uma bela ou infeliz causa, né? Depende do ponto de vista. Eu precisei ficar muito tempo aí com um notezinho bem fraco, assim, na questão de performance e tal. E esse note me limitava muito no tipo de jogo que eu podia jogar, né? E meio que nessa limitação aí que eu dei muito, mas muito valor, assim, pro conteúdo indie, né? Primeiro, em primeira instância, óbvio, porque rodava no meu saudoso indiebook, que Deus o tenha. E segundo, porque eu não tinha um tipo de contato tão direto, né, com esse tipo de jogo, de produção e tal. E conforme eu fui conhecendo, eu fui escalando e querendo conhecer cada vez mais e tal. E isso meio que desenrolou meu gosto, né, por jogos indies hoje, né. E principalmente por causa disso, né. Um, pela performance, óbvio, né, facilitou muito pra mim, pobre lá, que na época não conseguiria trocar de notebook e tal, porque eu tava enrolado contra a situação e tal. E também pros próprios desenvolvedores que miram fazer isso também, né, em acessibilidade. Né? Quando a gente fala aí de um jogo de videogame, e uma das vantagens hoje da gente falar de console é essa uniformidade. O cara comprou o jogo lá, comprou a caixinha ou baixou lá o download dele lá, e ele vai poder rodar tranquilo sabendo que aquele jogo foi projetado para aquele aparelho e na teoria ele vai rodar tranquilo lá, né? O jogo de computador, ele passa um pouco para um outro lado nisso, né? Ele é feito e ele tá atingindo uma margem, né? Assim como a gente pega qualquer outro tipo de serviço aí de alta tecnologia, né? Um abraço pro Batman, recente aí. Rodou em lugar nenhum, só a NASA teve acesso à versão final de PC. Ele rodou no console E3. Console E3 roda tudo no máximo, 60 FPS. É impressionante, nunca trava nada. De vez em quando trava. Mas na prática, roda tudo em qualidade de ultra. É só pra Full HD. Melhor console. Tem que gravar, né? Melhor console é 3. E assim, essa pelo menos pra mim é uma das principais impressões que eu tive, né, no meu começo aí de visão de jogos indie, né? Era a acessibilidade dos caras. Mas tem outros diferenciais, eu vou deixar vocês aí também citando, né? O que, que vocês enxergam, né, nesse assunto e tal. Mas assim, falando em indie, eu acho que pelo menos pra mim o que mais pegou e o que acredito que para a maioria das pessoas que estão nessa gravação é a validade, é a questão da experiência, né? O videogame, ele sempre foi uma mídia diferente. Ele te traz uma experiência que nenhuma outra mídia te traz. E aí, quando a gente entra nessa questão que o Kiliano já levantou da Ubisoft e o enlatamento dos jogos, você acaba tendo cada vez uma experiência menos inovadora ou uma experiência mais já pasteurizada e que você já sabe aquilo que você tá esperando. Você vai pegar o próximo jogo daquele título que tem 63, você já sabe o que vai vir e você vai jogar aquilo e ok. Os jogos indie, por essa ausência de, às vezes, pressão de uma produtora, de uma desenvolvedora, ou por ter menos mãos envolvidas, ele tem uma liberdade muito maior e ele consegue te trazer algumas experiências muito diferentes e experiências que são até assustadoras em algum momento. Você fala, meu, como isso é genial, como isso é diferente, como isso não, sabe? Como eu não vi isso antes? Eu acho que alguns jogos trazem essa questão. Eu tive algumas experiências. Um deles é aquela história, é o indie não tão indie. É o Journey, que é da Sony, mas né, tem toda essa estrutura do indie, que é uma experiência totalmente diferente. Mas, por exemplo, aquele Stanley Parable. Sim. É uma coisa de explodir a cara. Você fala, meu, o que é isso? A parábola, entendeu? De onde veio isso? Certeza. De onde? Quem é o maluco? Qual é o problema do cara que tá... Igual o próprio, foi essa, a minha sensação quando eu joguei o Bind of Isaac. Qual é o doente que tá do outro lado? Não, entendeu? Stanley Parable, ainda vem a questão, qual o propósito desse jogo? O que que tá tentando me falar? Né, você termina o jogo, você não sei, você se pergunta, por que esse jogo existe? O que ele tá querendo me contar? Aí você pergunta, quem sou eu? Somos tão pequenos nesse universo. Qual que é o sentido da minha vida, né? Você senta num canto, né, em posição fetal e só olha pra uma parede tentando entender o que é a minha existência. Olha, entendeu? Tipo, isso é... Eu garimpo indie pra caralho. Tem esse trabalhinho gostoso de ficar garimpando indie e tal. Às vezes você acha uns indie ruins, uns indie legal e tal. Joga o speedrun lá do speedrun, não, o Infinity Run da senhora lá no na Play Store. Joga o jogo da Melody. Isso é maneiro, né? É bem maneiro esse jogo. Mas o jogo de navinha da MC Melody. Sim, já joguei ele com a senhora. Mas o... Não, eu gosto de uma sorada trash, assim. Ah, mas, na real, o mais legal do indie, sem dúvida, é a questão de contracultura. Sabe? De, tipo assim, o jogo ele te colocou num ponto de conforto o tempo todo. Vou até citar um jogo aqui, um jogo brasileiro, um dos primeiros jogos brasileiros que apareceram no Steam, que o nome é Eversion. Eu infelizmente não sei como pronunciar, vou digitar aí, vocês darem uma olhadinha como é que se escreve, Eversion, sei lá. Era um jogo brasileiro que entrou no Steam e parece que o desenvolvedor é um rapaz super na dele, assim, sabe? Todo mundo fica querendo saber direitinho quem é, de onde, o que esse cara tá fazendo e tal, mas inclusive se ele tiver ouvindo esse podcast, eu faço um apelo, apareça, por favor, não sei quem você é. Por exemplo, esse joguinho é um jogo de plataforma bem fofinho, né? Ele tem uma versão gratuita de navegador e se você quiser comprar uma versão mais bonitinha lá no Steam, até pra apoiar o cara também rola. Mas a pegada dele é o quê? Ele começa como um jogo de plataforma fofinho, sabe? Ah, vou pular aqui na cabeça dos bichinhos e pegar uns diamantes e tal. Só que aí você vai matando alguns bichinhos, pulando na cabeça de uns bichinhos, e aí você vê um detalhe esquisito no cenário, sabe? Você volta lá, aperta um botão, o cenário fica um pouquinho mais escuro, mas continua bonitinho e tal. Com o passar do tempo, cara, você vai ainda procurando esses segredos pela fase e tal, ele vira uma parada horrorosa. Meio que o jogo vai decaindo de um jogo fofinho e vai numa parada meio tenebrosa, assim, sabe? Como é que um jogo desse se vende? Como? Entendeu? Ele é um jogo que ele é todo focado em um plot twist do jogo começar como se fosse algo fofinho e bonitinho, mas na hora vão ver, ele é uma parada trash, uma parada mais pesada, assim. Trevosa, trevosa. Como o Rod gosta de falar. Trevosa. O Rod gosta. Gira, e, tipo, jovem. Aí o cara, o curioso, que nem eu, vai ver a origem do jogo, ele foi feito em um fórum, vai ser publicado num fórum, como se fossem contos inacabados do cara que escreveu o Call of the Cthulhu, que eu esqueci o nome, que é um puto escritor de terror foda aí, sabe? Então você vai ver Lovecraft. Lovecraft. Feito nos contos inacabados ali do Lovecraft, inspirado ali naquela parada mais Lovecraftiana. Você vê, é um joguinho bobinho, simples, mas a grande surpresa dele é que, na verdade, ele não é tão bonitinho. Na própria sinopse do jogo, ele fala um simpático jogo de plataforma com um plot twist estranho, sabe? E é só isso que você tem que saber. Eu já estraguei a surpresa de todo mundo aqui, né? Mas a graça do jogo é exatamente você pegar ele desprevenido e ir descobrindo essa questão meio tenebrosinha dele assim no final e tal. E como é que você vende um jogo nesse, se fosse algo comercial? E essa é a parada. Ele não... Qual é o público-alvo? Não tem, porque não é esse o processo que ele faz, né? Ele não tá buscando o que um grupo grande de pessoas quer jogar e aí ele amolda o jogo ao grupo de pessoas. Não, ele tem um objetivo. objetivo, ele transforma aquilo num jogo e entrega pro mundo ver se alguém entende como ele. E se alguém divide aquela experiência com ele. Cara, exatamente. Tipo, eu sou um puta fã, assim, do ponto de vista de que o jogo independente ele é uma expressão artística do criador, sacou? Por exemplo, eu tava jogando uns jogos independentes no Oya, que é um console independente, até que eu tive ele, eu tenho ele aqui. Olha aí, a galera, o cliente acreditou no Oya. Acreditei. Tá, olha aí. Tá comprado aqui, ó. Vamos lá. Ainda não deixei de acreditar, cara. Ainda acho que tá, vai vir umas paradas ainda legais na Razor lá, que eles compraram ele e tal. Mas ele tem um jogo muito feio, muito idiota, que eu não lembro o nome também, mas ele é todo feito em gráficos, sei lá, 3 bits, sabe? É muito feio. Nossa! Que é, são bonequinhos conversando. Cara, no telefone, né? Cara, vamos na praia? Aí o outro, mas hoje é domingo, vai estar cheio? Ah, que nada, vamos. O jogo é basicamente, são vários carros estacionados e você precisa achar uma vaga no estacionamento. E toda vez que você vai chegar na vaga, aparece outro carro e pega a vaga de você. Até que chega um momento que você vê que tem uma vaga vazia, você chega, até a hora que você chega na vaga, você vê que tinha um carro pequenininho escondido lá que você não tava vendo até chegar na frente da vaga. Tipo assim, é algo simples, bobo, extremamente irritante. Só que eu senti que era o quê? O cara que é desenvolvedor de jogos, ele teve uma experiência de merda porque ele queria ir na praia no domingo. Chegou em casa e falou, cacete, eu preciso expressar isso. E, então, se ele fosse um pintor, ele pintava um quadro, sabe? Se ele fosse um músico, ele escrevia uma música. Mas como ele era um desenvolvedor de games, ele fez um jogo, sabe? Eu acho que esse conceito foda. Se ele fosse um nerd estranho, ele gravava um podcast. Sim, ele gravava, né? Um podcast sobre merdas na praia, viagens frustradas. Mas é uma questão artística que tem essa abordagem, entendeu? Eu acho isso maneiríssimo, assim, esse tipo de jogos que é a visão, é o ponto de vista artístico de um cara sobre alguma coisa. E pra ver como isso é importante, acho que aí talvez um dos maiores exemplos, e aí não vou também fingir que acho que todo mundo conhece, é a questão do próprio Jonathan Blow e o Braid, que ele tinha uma visão, ele tinha uma mensagem que ele queria passar e assim, a parada pra ele foi, ele ficou frustrado quando ele via que as pessoas não entendiam o que ele tava querendo contar. Até se você assistiu aquele indie game, The Movie. É muito complicado porque minha cabeça sempre fica de The Game, The Movie. É tipo Power Rangers, The Game, The Movie. The Movie, The Game, sei lá como que era. E aí ele conta que ele saiu o jogo, aí ele lia a crítica falava 10 de 10. Aí a crítica não entendia o jogo, aí ele ia lá e comentava, tipo, não, cara, eu quero falar isso, isso e isso. Aí tem uma hora que mostra um trecho lá, acho que é do Soulja Boy, não sei o quê, jogando o jogo no YouTube lá e falando, pô, esse jogo aqui não tem sentido, é só um cara pulando e volta no tempo dele. Como assim não tem sentido, entendeu? Vocês que entenderam, seus porra. E assim, porque o que ele queria não era que ele queria lançar um jogo que vendesse milhões ou ser conhecido como o produtor de jogo, ele queria passar uma mensagem, ele queria construir algo, era uma, como o Cliano falou, uma expressão artística. Sim. Dele. E tudo que ele queria é que alguém olhasse pra ele, abrisse os braços e falasse, cara, te entendo. Entendeu? Me dá um abraço. Foi uma coisa que eu senti com o A Bird Story. Um dos jogos que eu acho que foi o responsável por me fazer, por realmente desenvolver meu interesse por indie games, foi o To The Moon, que eu sei que também foi a porta de entrada de muitas outras pessoas. Assim, o To The Moon foi muito marcante na minha vida. Então, quando saiu A Bird Story, na primeira chance que eu tive, eu já comprei. Porque eu pensei, putz, vai ser legal. Pra mim, foi um negócio maravilhoso. Foi uma experiência curtinha, porque era pra ser curtinha, muito delicada, muito foda. Só que muita gente não gostou. Também por isso, talvez por não ter comprado aquela proposta. Talvez a pessoa tava esperando o To The Moon 2 quando a pegada era diferente. Quando, na verdade, aquilo era pra ter uma narrativa diferente. Era pra ter um impacto diferente. Era uma história muito diferente. Muita gente critica o To The Moon por falar que ele não é bem um jogo, né? É. Aí a jogabilidade, né? Tipo, ele é uma história com sei lá, alguns comandos. Então, é uma visual novel, né? Não é bem um jogo. Teve muita... Eu já vi, gente. Não, muita gente reclamava. Tem um podcast todo nessa discussão já. Se era um jogo ou não. Na conclusão... Jogo ou não. Na conclusão da história, a gente sempre acaba chegando. Tá, então o que é um jogo? Porque se fosse olhar no sentido real de um jogo, a gente acaba parando no xadrez. Porque se não tem competição, não é jogo. Se for olhar a própria, próprio sentido da palavra. Então, jogos que não existem uma competição contra alguém, sabe? Que não tem um multiplayer. Ou a máquina, né? Que você caso. Tá ali pra poder saber mais da história. E por exemplo, tem nos jogos do Mario mais recente, ainda tem algumas coisas assim, como pontuação e tal. Mas se você não tá conseguindo passar, você pode, sei lá, pegar o Tanuki branco lá e passar a fase toda e foda-se. Você quer saber o que vai acontecer? Você quer saber ver a próxima fase? Então, o conceito de jogo mesmo já se quebrou, cara. To The Moon é jogo sim, fica aí. eu evito entrar um pouco nessa discussão, porque eu acho que ela acaba caindo num certo purismo que a mídia conhecida pro jogo, não acho que não tem mais espaço pra ser tão purista assim, entendeu? A gente falou que definições são importantes, mas até que ponto? Até que ponto você colocar aquela parada numa caixinha faz sentido, entendeu? Pode facilitar pra você conversar com as pessoas, pra você querer debater um pouco, pra um começo de conversa, mas você achar que colocar numa caixinha é o objetivo final de essa ou aquela discussão, eu não sei, pra mim, eu acho muito limitador. Eu não mas gosto. Mas até a própria mídia, ela teve que aprender a lidar com isso, a mídia especializada, no caso, né, que faz críticas e esse tipo de coisa, ela teve que começar a entender como funcionava o indie, porque se ela, principalmente a mídia que é baseada na questão de notas, críticas e reviews, né, ela teve que entender que, peraí, eu não posso comparar todos os jogos da mesma forma. Eu não posso pegar, fazer um, eu não posso usar como, falar que To The Moon e Call of Duty, whatever, são a mesma coisa, então eu vou fazer uma crítica colocando pau a pau os mesmos critérios. Porque o videogame não é isso. Porque a gente entrou nessa caixinha depois de um tempo de... Eu nunca gostei, principalmente, da questão de review de nota, sabe? Tipo, jogabilidade, gráficos, som... Eu acho que... Eu nunca gostei dessa segmentação. Não funciona nem pra escola de samba. Vai funcionar pra jogo? É muito não funciona nem na escola comum, português, né? Matemática. Né? Não funciona. A mídia teve que entender que você não pode olhar os jogos da mesma forma. Então, os jogos indie, eles têm que ser olhados dentro do contexto deles, dentro do que ele se propõe como jogo. Ele não pode simplesmente falar, não, peraí, o jogo que tá fazendo sucesso hoje, o melhor jogo é qual? Ah, hoje o jogo da moda é The Witcher. Então tá bom, então eu vou pegar aqui esse indie agora que saiu. Ah, não, ele não tem os gráficos do The Witcher, ele não tem mundo aberto, o fator replay dele é pequeno, porque você termina o jogo em 3 horas, então é nota 2 pro jogo. Não, não funciona assim, não dá pra ser feito essa... Não dá pra colocar uma régua e falar, os jogos são assim. É a mesma coisa de você chegar e falar, pô, cara, gostou de ir lá em casa? Ah, não, velho, a viagem que eu fiz pra Disney ano passado foi do caralho. Eu ia na, na sua casa, ela foi uma bosta, tinha só pão de queijo. Senti falta de camareira, né? Dois de 10. Sua casa, 2 de 10, porque minha viagem na Disney ano passado foi melhor. Foi isso. Antes de surgir, de fato, uma mídia que pensa assim, não, vamos usar réguas diferentes pra medir coisas diferentes. Surgiu também toda uma geração de cagadores de regra, que assim, eu li vários chamada artigos... de internet. De algum tempo atrás que falavam, ah, então se for pensar assim, tudo é indie. Igual falou, assim, se você for se prender aos aspectos técnicos, as definições, tudo vira indie. Dependendo do ponto de vista qual você olha. Ou aquele preconceito meio besta, ah, todo jogo indie, só aquele joguinho esquisito, de que você fecha em 3 horas, que são ruins, um enredo X, que é pixelado, que é brincar de 8 bits. Acho que hoje é bem menos, mas eu fui ler alguns artigos de, poxa, um ano, 2 anos atrás, ainda tem um pessoal que descasca muito porque acha que fica com essa coisa na cabeça de, ah, por ser baixo, por ser um orçamento mais baixo, exatamente. É ruim. O indie é o jogo de baixo orçamento com problemas técnicos, né, e que foi o cara jogou na internet. Isso é o jogo indie. Não, obrigado, aí, obrigado. Sabe, tipo, eu acho que chega até a ser um desrespeito com as pessoas que estão, primeiro, desenvolvendo e, segundo, estudando isso, né? Porque são... Tá surgindo um novo campo de estudo pra quem se interessa pelos estudos de novas mídias, que os jogos indie nesse ponto são muito mais ricos do que o mainstream. Acho que você consegue cavar mais inovação e cavar mais surpresas do que no mercado mainstream. Pessoalmente, eu sou uma pessoa muito orientada à estética. Estética e narrativa são, assim, duas coisas que eu busco. Mas a estética me chama mais atenção. Gosto muito de narrativas diferentes, mas acho que quando um jogo consegue, de fato, criar uma atmosfera que, pensa assim, putz, espera, eu não lembro de ter visto isso. Isso é um negócio novo, isso é uma experiência nova. E sabe brincar com... Até brincar com as próprias limitações, trazer uma estética mesmo, uma diferente. Aqui não estamos falando só de gráfico e efeito sonoro, é como eles criam um feeling pro jogo. Exato. Eu tenho, assim, eu tenho adoração pela Supergiant Games. Eu amo o que os caras fazem. Eles só fizeram 2 jogos, eu tô esperando quando vai ser o terceiro, o que vai ser o terceiro, eu quero mais deles. Vai ser FPS, certeza. Nossa senhora, ia ser louco, hein? Vai ser FPS. Mas a própria Supergiant também agora tá cada vez mais pra um AAA na questão de orçamento, né? O próprio Transistor aí não é um jogo de baixo orçamento. Não, não é. Tem essa questão. Não é de baixo orçamento, mas, cara... Não, é um AAA, triple obviamente A? Não. Porra, não é. Tá muito longe de um AAA. Não, né? Não, é. Mas não é um jogo feito em garagem, assim. Entendeu? Então, assim, aí exato, vem um pouco daquela exato. Questão do indie virando estilo, mais sendo estilo do que sendo a forma como foi feito, ou a limitação financeira, né? Então, as pessoas acham que indie é um gênero. Eu acho muito estranho que tem pessoas que falam, ah, eu gosto do gênero indie. Não é um gênero. Justamente por as pessoas associarem com toda essa ideia de serem jogos de equipes pequenas, jogos menores. Acaba virando um gênero, né? Tipo, luta, por si. Luta, corrida e indie. É, cara, você vai ver lá os marcadores da Steam em indie é um dos mais procurados. Indie é o marcador. Usa... É, indie é o marcador de jogo. Tem então, gente que usa como gênero. Nada como, contra como ser gênero. Um marcador. Porque... É, não, assim, ser um marcador tudo bem, mas as pessoas usam, chamam de fato como se fosse um gênero de jogo. Mas como Sim. eu tava falando, a questão da estética, por você não conseguir ser realista, porque, tipo, você não tem um orçamento grande o suficiente pra fazer um jogo ultra realista, ai meu Deus, o bonequinho da tela vão pular em mim, tem que ir pro outro lado. Vai ter que ser uma coisa mais estilizada, vai ter que ser uma coisa mais simples. Então, como nós podemos fazer com que isso converse com a nossa narrativa? Eu acho, pessoalmente, que um Bastion ou um Transistor jamais funcionariam sem a estética que eles apresentaram. Sem aquele tipo legal, de gráfico, legal. Sem aquele tipo de cenário, sem aquele tipo de música. Não funcionaria. Eu, como um bom jogador aqui de The King of Fighters, valorizo muito o 2D. Assim. E eu tenho uma relação muito legal também com isso, porque... Um pelo fato de que o 2D ele envelhece de maneira muito mais devagar, né? Abraço Mortal Kombat 4. E... um clássico. E segundo, assim, é realmente toda essa Desculpa. Parte artística, né? E liberdade que você tem ao trabalhar aí com uma estética diferenciada, e sendo 2D ou não, né? Nesse caso, né? E mais além ainda, né? A gente tá falando aí do indie, né? E de novo, assim, meio que voltando, né? É sempre aquela experiência muito mais perto do cara que desenvolveu ou pensou na ideia, né? A gente não tem tantas barreiras, tantas mãos em volta. Então é uma experiência muito mais próxima do um a um do que um grande jogo que tem toda uma produção, né, e diversas mãos aí, influências, né, externas até, né, que vão meio que mudando essa regra. E na parte aí de estética e de coisa, isso até envolve, né, a temática, tá muito mais perto do que o cara lá pensou, idealizou e transformou, né, do que numa coisa assim mais geral, tal, né. E isso casa muito bem também com outra ponta muito legal do jogo, que é a narrativa, né. É todo esse espírito, liberdade e criativa que eles têm pra narrativa. Fazer esse tipo de conteúdo. pra realizar esse tipo de conteúdo aí, né? Eles têm basicamente carta branca, né? Pra fazer o que precisam, né? E independente de influência externa, obviamente o custo interfere muito nisso, né? Mas a ideologia, né, tá muito mais limitada, sei lá, a pensamento do cara do que, sei lá, uma barreira física da grana e tal. É, a menos que o cara fale, não, quero fazer um simulador de universo. Isso demanda grana, raro, não sei o que, né? Tem pra vender na Steam. Deve ter, tem não, cara. Tem pra vender na Steam, é um indie. Universe Simulator é o nome do... Inclusive eu Caraca. Tenho. Simuladores de tudo, cara. Universe Sandbox, temos. Aí, ó. Olha aí. Caraca, Rod. O nosso bom tá ideia. Dando o nome aqui. Droga. Caraca. Não foi dessa vez, não foi dessa vez. Melhor Lá ficar no... Melhor você ficar no Tibia 2 junto com o Kiliano aí, com a produção. Tibia 2, Warfare. Tô ligando pra orquestra aqui. Warfare. Mas, além da estética, eu tinha falado também que a narrativa também acaba sendo um fator. Muita gente fala que... Vamos dizer, um estereótipo que eu já ouvi, o jogo indie é jogo de historinha, sabe? Que às vezes tem... Que eles forçam mais na história. Porque eu jogo videogame e eu não quero história. skip. Não, pois é, o indie ele acha formas diferentes de contar história também. Igual cinema independente, você não tem dinheiro pra fazer... Você arruma alguma coisa pra compensar. Então é por Exato. Isso que o cinema independente tem uns roteiros bacanas e tal. Igual a gente não tem dinheiro pra fazer essas cutscenes que todo mundo fica querendo pular. Então eles arrumam outro jeito de contar história, que normalmente é melhor. A cutscene do Metal Gear que ele pede pra salvar no meio de tão grande. Amigão, senta aí, Só que vai. A parada vai demorar. Larga o controle. Assim, até uma coisa que eu fico muito bolada com os mainstream é pensar num Thomas Vazzalone, por exemplo. A minha frase do começo, gente, a Claire... É um quadrado azul e ela é uma personagem feminina melhor construída do que personagens de muito jogo mainstream que tem aí. Porra, ela é um quadrado. E ela tem uma personalidade. E ela tem uma história. E aí você cria uma empatia por ela e você cria um apego a ela porque ela é uma personagem bem construída. E ela é um quadrado azul. Isso não tá certo. Mas é igual, eu mostrei um jogo recente lá no meu canal que é o Immortal. Tal de alto, né? T-A-L-L no final. Immortal. Achei que era tipo do filme do Sam Worthington de novo, Immortals. Não. O que acontece? Fault a história boy, é de um ETzinho, né? Um ET que chega no nosso planeta e ele é meio que criado, assim, por uma família e tal. Cara, o jogo tem 5 minutos, sabe? Eu aviso no vídeo, eu falo, olha, eu vou mostrar o gameplay do jogo inteiro aqui no vídeo, então pausa aí, vai jogar, senão você vai ver o gameplay todo. Esse jogo, ele te faz se apegar com os personagens que estão ali, tipo, sem ter um balão de texto, um diálogo, uma cutscene, em 5 minutos ali, você se apegou e ficou chateado se algum personagem morreu, ficou bolado com a história e tal. Você fica assim com um joguinho bobo de flash de 5 minutos e aí você não consegue sentir isso por personagens do Assassin's Creed, por exemplo, sabe? É essa pegada. Então, às vezes, os caras conseguem arrumar formas criativas de te cativar. O Passage mesmo, que foi, inclusive, eu conheci pelo canal, cara. Passage porra, é isso. Passage. 5 minutos e o jogo é uma rasteira, sabe? Que é uma narrativa muito simples, à sua maneira, mas você, depois que para, são aquelas histórias que não são muito comuns, mas você tem que parar um tempinho e ficar em silêncio, pensando e processando. Tipo, bem gente, sabe? São histórias que, realmente, você precisa daqueles segundinhos pra absorver, internalizar e pensar um pouquinho sobre ela, sabe? O próprio Journey, que não tem uma fala, não tem nada, e você se apega de uma forma inacreditável àqueles personagens e você joga com uma pessoa que você não sabe quem é e você termina com um cara, sabe? Aquela uma experiência completa sem nada, você não precisa de nada. Toda a mecânica, toda a construção tá ali, né? E a única coisa que você precisa é realmente tá aberto pra aquilo e abraçar aquela experiência. Um lance do indie que eu acho que da onde vem o sucesso, né? É que, querendo ou não, tem muita gente aí que tem muito talento. Sim. Mas que tem muito talento e que de outra forma não teria como chegar a... Por exemplo, porque pra você chegar numa empresa grande é um trabalho. Tem chão, por exemplo. Ah, você, ouvinte, sei lá, quer fazer jogo na sua vida. Não, eu quero trabalhar na Ubisoft, não sei o quê. Quero trabalhar na A primeira Blizzard. Pergunta é pra quê? Para! Seja feliz, entendeu, da sua vida. Então, Ubisoft não. E cara, pensa bem, se realmente não tivesse os jogos indies, quantas pessoas com tanto talento tem que elas não iam ter a chance de mostrar isso? Isso é verdade. Aquela questão lá do one shot, né? Tem o rebanhão lá, no meio de tudo aquilo tem um cara lá com uma ideia muito criativa, ele vai precisar de um jeito pra expor aquilo, né? Se ele não achar um meio, aquilo vai ficar na cabeça dele e vai morrer ali e, pô... É que nem aquela parada lá do Sandman lá, né? Os livros não escritos, né? Que ficaram em sonho. E é isso aí, se o cara não materializar essa parada e não tiver um meio de se expressar, né, nesse sentido, fica aí, né? Infelizmente a gente tem essa via aí que são os jogos indies, né? E isso é uma coisa até que, novamente, puxando pro indie game, the movie, the game, the theater, que mostra é isso. The music ia ser ótimo. O musical ia ser animal com aqueles caras. Que a parada é essa, eles tinham uma visão, eles tinham um sonho, eles queriam fazer algo. Obviamente eles não teriam a possibilidade de ter um grande estúdio, de ter uma grande equipe, e aí você via a cara ali beirando a depressão, porque o cara jogou tudo naquilo, entendeu? O cara queria mostrar aquilo pra frente. Acho que o caso que eles mostram lá, que é o mais pesado, acho que é o do cara do Fez, que teve diversos problemas pra lançar o jogo de tempo, não sei o quê. E tem uma determinada hora que falam pra ele, e se o jogo for um fracasso? Ele fala, eu me mato. Porque assim, é isso, eu tô aqui pra isso. Entendeu? É isso que eu tô fazendo aqui, eu tô construindo esse jogo. Ele é um doido do caralho, cara. Tá bem, Ele fez Fez 3 vezes, sabe? Ele fez isso. Uma vez, não tá legal o jogo. Apagou, começou de novo. Não tá legal. Apagou, fez de novo. Eu tava ouvindo até uns comentários de uma galera desenvolvedora falando sobre o Indie Game The Movie. Eles comentaram de um outro documentário que, infelizmente, não tem o nome dele aqui. Ah, mas funciona bem, vocês acham? Não sei, desculpe. Mas, joga no Google. Indie Game Documentary. Deve ser. Talvez tenha. Que, tipo assim... Não, coloca Another. Another. Os caras estavam indo apresentar na PAX, sabe? Então, tipo assim, a gente tá falando dos rockstars dos jogos independentes, sabe? Sendo que o indie, na verdade, é uma parada bem menos glamourosa do que isso. É o cara fazer o joguinho dele ali, 3 pessoas e... Pô, vou botar no Steam, botei. Às vezes nem pô, sai maneiro. De casa direito. Porra, uma parada em proporções absurdas aí. Por exemplo, falando de novo aqui do Odalos, né? O Danilo da Joy Masher fez o Odalos numa das indies mais zoadas do mundo, que é o Multimedia Fusion. Uma puta indie totalmente capada e ultrapassada. O cara fez um jogaço fudido. Tipo, na minha opinião, ele zerou a engine. E ele até fala de todos os problemas que ele teve por causa disso, pois né? Das dores de cabeça e de fazer funcionar. O cara, ele platinou uma engine. Ele pegou uma engine e usufruiu muito mais do que ela consegue fazer. Mas acho que o ápice dele aí foi quando teve um review de um site grande, se eu não me engano, não sei se foi a Polygon ou Destructoid, dando uma nota altíssima e intitulada a frase é, Destructoid mesmo, cara. Vou até pegar aqui. Deu nota 90 de 100. Vai estar no do povo. Vou até pegar uma frase aqui, cara. Os caras deram... Destructoid é um puta site respeitado em âmbito internacional. Os caras deram nota 90 de 100 e o subtítulo do review é o melhor Castlevania que temos em anos. Sabe? Cara, porra. O Destructoid, né? É um site absurdo. Tipo, o cara do Odalos... É, perdão, o cara do Destructoid fazendo uma tweet do Odalos, ele quase zerou ele na tweet, tão empolgado que ele ficou assim, e a galera nos comentários empolgada também, não, procura o segredo do jogo, não. Ele perguntando, pô, gente, pode zerar? Tô indo zerar, o jogo não foi lançado ainda, não sei se é uma boa ideia zerar o jogo aqui. Mas ninguém tava esperando que eu fosse mandar um review tão positivo. Então, olhando o mesmo documentário ali de proporções do Phil Fish, vendo o jogo Fez explodindo a Pax e tal... É o cara ver um review do Destructoid dando 90, cara. Porra, eu acho que The Witcher tirou 93, sabe? Se for fazer uma comparação escrota aí de nota, porque não se deve dar nota em review, mas de qualquer forma ainda assim então significa alguma coisa. Mas isso é a parada que a gente falou, é o alcance e como agora as pessoas estão abertas a isso e essas experiências, né? Primeiro, são pessoas que são competentes e que querem fazer, como você falou, o cara usou uma engine que mais deu dor de cabeça do que facilitou, fez um jogo incrível, foi reconhecido internacionalmente e essa é a parada, entendeu? Porque ele não quer 6 bilhões de venda. Entendeu? Sim. Ele não quer que a... Isso seja ruim. Não que seja ruim, exatamente. É claro que você não é, exatamente. Mas a parada dele não era essa, entendeu? A parada era fazer, fez um jogo incrível. Que também, recomendação mais que vocês já perceberam, né? Que a gente gosta um pouco. Ou, inclusive, o Kiliano gosta um pouquinho do jogo, acho que vocês deram pra perceber. Pois é. É isso, cara. É um cara que você acha que... Qual a chance, talvez, que ele tivesse de ir fazer esse jogo em uma grande empresa, por exemplo? Pois é, é um dos melhores do ano, cara. Na minha humilde opinião de merda. E concorrendo ao meu top particular de Game Olha of aí, Year. Está gravado... Cobraremos Kiliano no fim do ano. O que vai ganhar o Game of the Year vai ser Hotline Miami 2, que eu pirei muito fodamente nesse jogo, hein? Boa, boa. Pô, Hotline Miami é foda. Jogaço. Bom, eu vou aproveitar então pra fazer uma virada pra gente falar também de mercado, então, e jogos indie, né? Por mais que. A feira que isso está seja... cara, realmente. As frutas subiram, a carne. Dilma, desculpa. Fudeu nós. É, essa Dilma tá louca. Ê, G1. Ah. Vamos lá. Não, vocês querem mesmo que o G1 compre essa porra aqui, né? Olha, não reclamaria. A primeira, assim, dentre de diversas discussões rápidas aí, qual que seria a melhor posição pra um jogo indie no mercado, né? A gente comentou aqui rapidinho que às vezes, muitas vezes o cara nem tem expectativa comercial com a parada, né? É mais divulgação e aceitação, né? Ou identificação, né? Do conteúdo que ele fez, né? Mas o que vocês imaginam aí no geral, tal? Assim, eu vou ser bem sincera. Eu sou pobre. Olha aí. Vivo sem dinheiro. Então, assim, pra culpa mim... Culpa de quem? Culpa da Dilma e a falta do assistencialismo brasileiro. Deve ser. Eu, como professora fodida com salário de merda todo mês, tenho uma certa limitação pra comprar jogos. Então, assim, obviamente, eu não vou poder pagar o 250 do Fallout 4, felizmente. 300. Ô, Dri, manda tampinha de garrafa pra lá que eles te dão um jogo. Você acha que eu tenho grana pra comprar tanto refrigerante pra conseguir as porra das tampinhas? Voltamos ao problema Teve um cara que mandou não sei quantas mil tampinhas e ganhou cara, uma versão. Se esse cara vendesse as tampinhas do Ferro Velho, eu acho que ele conseguia. Ele comprava o jogo e ainda ficava muito mais rico. A Adri não tem dinheiro pra comprar o gelouco da Coca-Cola na época com tampinha de Coca, você acha que ela vai ter? Então, gente, vocês estão achando? Tá foda essa crise. Anyway, querendo ou não, o preço é uma coisa que eu tenho sim que levar em consideração quando eu vou comprar um jogo, porque... Tá fora das minhas possibilidades investir tanto assim. Mas eu sou uma pessoa que gosta de jogar. Eu gosto de ter experiências interessantes com jogos novos. Eu gosto de explorar. E querendo ou não, o mercado dos jogos indie, pelos jogos serem tão acessíveis, tão baratos, pra mim é muito interessante. Pra, assim, pra começo de conversa. Às vezes eu acho umas coisas muito maneiras, sei lá, R$25 é uma grana que eu posso... Que eu posso gastar no jogo 12 ou 10, dependendo de. Que eu também saio caçando promoção à torta e direito. Sério, gente, sejam. Summer Sale. Eu sou muito sacoleira, sério. Eu fico caçando desconto, velho. Desconto e joguinho grátis. São arruma duas coisas... cartinha pra vender cartinha. Com certeza, velho. Se for joguinho grátis com cartinha, a pessoa, eba, vai dar pra vender, comprar mais alguma coisa. É bem assim que funciona. Que fácil. Mas... Um indie financia o outro, né? Vocês estão achando, gente, isso? Adrian, é, com que é a fã número 1 do Rambobando de $1. Cara, eu tô falando, eu sou uma sacoleira e não regreto absolutamente nada, entendeu? Mas, como eu tava dizendo, é interessante a gente perceber que isso é sim um fator determinante pra como as pessoas vão consumir aquilo. Então, o fato de serem jogos acessíveis faz com que ganhe mercado. Além disso, vários jogos também, eles são financiados por crowdfunding. O que teve de Kickstarter de uns tempos pra cá, cria também uma identidade até meio que sentimental com o jogo. Poxa, eu investi nessa parada. Eu vou ajudar ela a se tornar realidade, entendeu? As pessoas estão apostando e elas estão, à sua maneira, se tornando investidores, sabe? Make your dreams. Don't let your dreams be dreams. Bem yesterday isso. You say tomorrow. Esse projeto isso, X sabe? Na fase Shia LaBeouf tá muito maneiro. Não pode acabar, né, cara? Não. Obviamente que aqui nós vamos ter o áudio do nosso muso inspirador, porque, né? É o momento apropriado pra isso. Mas quando você se envolve a ponto de fato investir dinheiro num projeto, a sua relação com aquele produto que você está consumindo muda completamente. Você não pode falar já que é a mesma coisa vertical de produtor, o distribuidor e você consumidor. Não, a gente já falou que eliminou esse intermediário muitas vezes e você, à sua maneira, também tá sendo investidor. Você não é apenas um consumidor, você tá ajudando aquilo a acontecer. Não dá pra você falar que é a mesma, que é a mesma relação que a gente tinha de mero consumo, entendeu? É uma mudança. E isso é uma coisa importante, que na verdade começaram a entender as grandes empresas com isso, de que realmente, primeiro, que o consumidor ele tem muita força e ele sabe o que ele quer, né? O cliente usou o exemplo excelente do Mighty No. 9 da Capcom, que depois disso a Capcom falou: ei, caralho, os caras querem coisa, eles querem jogo, vamos fazer remake das coisas que eles querem, vamos fazer jogo que eles querem. Se vai funcionar ou não, outra história, mas eles começaram a entender que a gente tem vontade própria, a gente vai consumir se derem a coisa certa. Acho que o maior exemplo não é indie, não é a parada, mas que mostra aí a força que o fã tem, eu acho que é, pelo menos foi uma coisa que quase derramou lágrimas de mim, que foi a questão do Shenmue 3, entendeu? Que é o sonho, novamente, a questão do Shia LaBeouf, entendeu? É o sonho, não deixe o sonho ser um sonho, entendeu? E a galera foi lá e botou dinheiro, vai dar certo? Não vai, porque o cara precisa de 100 bilhões pra fazer o jogo do jeito que ele quer. Mas a história é essa, é mostrar que o público, ele tá afim, ele quer coisas novas. Então, assim, ele não tá feliz. Por mais que venda, ele não tá feliz só com o enlatado de sempre, entendeu? Ele vai buscar um conteúdo novo, ele vai buscar coisas novas, ele vai... buscar experiências novas. Então, quer dizer, é uma mídia que ela é uma mídia nova, mas é uma mídia que, ao contrário do que as grandes empresas talvez acham ou buscam, ela não determinou 3 ou 4 tipos de coisas que elas querem, vão consumir isso pra sempre e vamos assim até a hora que entrar numa crise de novo, entendeu? Não, eles querem coisas diferentes. Uhum. E o mercado indie proporcionou isso e trouxe pessoas que talvez não jogassem tantos jogos ou que não gostam de tantos jogos mainstream a voltar a jogar ou jogar com mais afinco ou mostrar que tem muita coisa boa por aí que diferente dos grandes selos e das grandes produtoras. Sim. Exato. Eu vou puxar a bola também pra outra front aí, né? A front que eu tô mais ligado aí, que também é a parte de desenvolvimento nessa história, né? A gente comentou lá no comecinho do cast, né? O Rods programa internet, agora ele acha que ele programa tudo. Faço internet. Pedreiro da internet. Faço, lavo, cozinho, faço site e jogo, né? Porra, instala impressora. Exatamente. Impressora, a instalação de impressora é brinde. Mas então, qual que é a vertente aqui nessa mudança, né? Antes, né, desenvolver e estruturar, e o conhecimento no geral, né, era muito mais difícil, né, a gente possuir, né? Hoje a camada de conhecimento, de, sei lá, de equipamento, né, o curso de equipamento e até de ferramenta, né, de caixa de ferramenta e frameworks e engines aí que a gente comenta, né, pra criação de tudo, tá muito mais acessível, né? No geral, né? Muito. Então tá muito mais fácil e tem coisas muito até mais acessíveis, né, do que uma ferramenta. A gente tem até aquele ótimo exemplo aí do RPG Maker, né? Que é um putz empurrão, né? Pra quem gosta de desenvolver, quem tem essa vertente e tem essa oportunidade de passar pelo RPG Maker pode se divertir muito, né? Com ele e com conteúdos gerados dele também, né? Eu vou até numa engine mais forte aí, o Rods. A própria Unity, pô. Não faz muito tempo ela adotou a política da seguinte forma: pode fazer o jogo aqui de graça, se você lucrar mais do que X esse ano, você me dá uma parte, senão é tudo seu. Então, e tudo isso tá acontecendo também pra facilitar a, nós aqui, né, consumidores finais, jogadores, a ter essa viabilidade também de ter mais conteúdo, de ter coisas mais fáceis, de possibilitar também que os caras façam, né? Se pega o tio da mão, eu posso estar aqui comendo bola, mas se eu não me engano, o brother lá que desenvolveu, ele não era um programador tal. Ele usou o RPG Maker como recurso porque ele queria contar a história, e essa foi uma maneira que ele teve de expor aquilo sem precisar de, sei lá, de muitas mais mãos de terceiros, né? E isso é importante também, né? A possibilidade de unir, né, também essa veia artística ou de qualquer outra fronte aí com a parte de desenvolvimento, né? Isso é uma coisa que a gente tem muito hoje e eu acho muito legal também do cenário indie. Ele possibilitar isso de maneira muito mais fácil pra galera, né? Se você for considerar os mercados de games, o mercado dos indies é o mais democrático de todo, né? Você consegue... Não. Desenvolver coisas boas e você consegue passar sua mensagem sem grandes investimentos. E tanto que hoje até programar é uma demanda forte de mercado de videogame. Hoje a gente tem muito designer, sei lá, prototipador, não sei o quê. Aí ó, o Rod modelador. Puxando a... Não, mas é sério pra, mesmo. Pra área. O mundo precisa de programadores, eu programo. Programadores. Me contratem, please. Você tá pedindo emprego? Você quer que a gente deixe essa sua página do LinkedIn? Não, tá anexada na postagem? LinkedIn. O LinkedIn vai estar na postagem, tá? Aí. Vai aquela parada... Não, mas tem até esse debate, né? Tem grade mesmo de coisa. Não, remover matéria tal, é colocar lógica, porque faz parte também disso, né? Da valorização aí da profissão, né? E isso aí, sei lá, eu acho muito massa, assim. Mas uma coisa que é interessante também é como os jogos indie, eles puderam, por exemplo, trazer de volta alguns tipos de jogos que, por exemplo, estavam esquecidos. Acho que o primeiro grande exemplo aí seriam os jogos de terror, por exemplo. Que estavam numa coisa meio, pra onde vamos? Vai ser terror com tiro? Vamos, né, vamos fazer uma coisa com ação? E aí os jogos vieram com essa parada, veio o Amnesia, veio essas, o Slenderman, veio todos esses tipos de jogos. Exatamente. Todos esses jogos que assim, trouxeram de volta praticamente o gênero. Era um gênero que estava esquecido, talvez, por uma decisão aí de escolha de mercado, mas que tinha muita gente que queria tanto que os jogos viraram sucessos. E aí tem bilhões de pessoas que fizeram vídeo, que jogaram, que compraram. E o Five Nights at Freddy's vai ganhar edição 32, vai passar os sei lá quantos, entendeu? Mas, cara, a história do Five Nights at Freddy's, se eu não me engano, é uma história... Tipo, bacana de superação, porque o cara tava praticamente falido, sabe? Achei que você falou que era a história do jogo. Não é superação. A história do jogo, não. É o cara que supera o cagaço e fica 5 dias trabalhando naquele lugar infernal. Não, mas sério, tipo, a história do cara que desenvolveu é muito foda, sabe? Então, até muito interessante. Você acaba até criando um certo vínculo com os caras. Você, putz, bacana a história dele. Tamo junto, né, cara? Tamo junto, cara. Fudido na vida e estamos todos. Mas se alguém consegue criar meio que um fenômeno, né? Assim, é um jogo que ganhou uma fanbase grande, muito rápido. E, poxa, uma pessoa sozinha, os primeiros jogos, pelo menos, eu não sei se já nos mais recentes, mas os primeiros jogos o cara desenvolveu sozinho. Se isso não é, no mínimo, impressionante, eu não sei o que que é. Muitas vezes a indústria dita algumas regras, que na verdade não são regras, mas ela entende isso como regras, né? Igual, pra vender tem que ter tiro, porque tem aqui essas 15 pesquisas que meu instituto de pesquisa fez, que o que as pessoas querem... O Datafolha, com mais de 90 pontos. Né? Não, mas a pesquisa não tá errada, entendeu? A pesquisa fala... Claro. O público quer FPS. Só que ninguém. Tipo assim, muitas vezes as grandes surpresas que a gente tem aí são coisas que o público não quer, mas descobre que queria. Igual eu falei do XCOM, né? Ninguém queria um tático por turno. Sabe? A população nunca sabe o que ela quer. O público não sabe. Se você desse na mão, é aquela. Eu já vi isso, eu não sei. É a história do Twitch Plays Pokémon lá. Deu certo! Aquele caos absurdo. Não foi, cara, a população conjunta com um objetivo só não vai dar em lugar nenhum. Fica um boneco girando. Entendeu? Se eu não me engano, é até a situação do Henry Ford, se eu não me engano. Se eu perguntasse pro meu público o que eles queriam, eles iam falar que era cavalos mais rápidos, sabe? Não sei se é dele, essa frase mega manjada e tal. Mas é basicamente isso, sabe? Então a gente vê aí, por exemplo. O Amnesia, não o Amnesia, o antecessor dele, que eu me esqueci o nome, que era um rapaz perdido numa mina e tal. Mas é do mesmo criador, né? Então eu vou chamar... Minecraft, não. Vou chamar só de Amnesia mesmo. Ele inspirou ali em Call of the Cthulhu, Silent Hill 2 e tal. E aí depois ele voltou a ser inspiração pro Silent Hills que ia sair, cara. É bem maluco o jogo assim, é o quando você olha essa curva. É o Penumbra. É retroalimentação, né? Penumbra, que era o anterior, né, eu acho. Sim, e aí a gente tem, pô, nenhuma pesquisa ia mostrar que o público ia querer isso, sabe? O cara foi porque ele queria fazer assim, é risco baixo, sabe? Perto de pode ser só mais um jogo. Quando a gente tá falando com o AAA, tem a questão do risco muito alta, né? Você tem milhões de dólares investidos, e a galera que tá apostando esses milhões, ele quer uma segurança de que a parada vai vender. Até porque o jogo, assim como o cinema, ele dá lucro, ele demora pra o valor voltar, né? Você gasta um dinheiro em anos de desenvolvimento, pra em anos, talvez, você receber de volta todo aquele valor e um possível lucro. É, então, e tudo pode ser estragado com uma data de lançamento errada, sabe? Com essas coisinhas bug, assim. Um bug meio estranho. Um né? Porte bosta. É, então, porte bosta. Saudades Batman de PC. Ainda bem que joguei no console. Bem isso. Tal qual o Batman, você precisa de um Batcomputador. Então, o que, quer dizer, na verdade, faltou pra eles o que o Batman tem, que é preparo, Rods. Preparo. Faltou preparo. Então, moçada, assim, mais em vias finais, assim, né, de entendimento e tal, a gente tem muito aqui o que falar desse assunto, né, eu acho que tem muito campo de discussão, né, dentro das possibilidades aqui, falar de mercado indie, de videogame no geral até, né, porque tá tudo embutido e tal, mas caindo, assim, pra uma parte mais de consideração final, assim, mais pra nossa, perto ali da nossa experiência, né, eu queria deixar aqui a minha impressão, assim, pros jogos indies, né, como eu comentei lá, o glorioso Indie Book me ajudou muito, né, a dar um start nesse gosto que hoje faz a diferença, assim, na minha jogatina, no meu escolher, nas minhas compras aí na Summer Sale da Steam. Mas eu acho que, assim, pelo menos pra mim, né, o vínculo muito forte que eu tenho com o jogo indie é a possibilidade de você ficar tão perto do que o cara idealizou, sabe? Você perceber que realmente, às vezes você vê um diálogo, às vezes você vê uma programação lá, às vezes pode até ser um bug, você fala, pô, o cara é um humano que tá ali, ó, quase direto, assim, fazendo, e você viu toda aquela interpretação do cara, isso me deixa, assim, muito, muito feliz, assim, de saber que tá muito próximo essa relação, né, que não tem toda aquela amarração de barreira, de influência, de corte, e isso faz um pouco diferencial pra mim. E óbvio, né, como toda experiência aí, principalmente de videogame, né, de interação, a imersão também me ajuda muito, né, a falar, pô, não, eu gosto muito de jogar, na verdade, né, por causa disso, né, imersão, seja o desafio, seja o desafio, né, que ela traz também em conjunto com isso, né, e tanto que, sei lá, um dos meus jogos indies, assim, é difícil a gente fazer aqui recomendação, porque tem muito jogo indie muito bom em frentes diferentes, né, então a gente não pode aqui também falar, às vezes ousar fazer um top e pegar tal, né, eu vou pegar, assim, o primeiro mais antigo, assim, eu tive a experiência de rejogar faz um pouquinho de tempo também, acho que foi no final do ano passado, o Cave Story, cara, que eu gosto demais, eu tive a experiência inicial, né, de ver ele pra computador, né, e depois os ports e tal, e agora a versão Plus, né, que a Steam fez tal, eu acho que é um jogo, assim, magnífico em questões de possibilidades, de imersão, de interação e de desafio também, né, porque tem muito desafio, né, durante o desenrolar. Nossa, né, aquele até último boss é ingrato. Cara, é difícil demais, e isso faz parte também de jogar, né, você ser instigado, porque às vezes a facilidade é tão grande, você meio que não cria um vínculo, né, é aquilo, né, o que é difícil, marca porque é difícil, né? Uma coisa alimenta a outra de novo. E meio numa outra onda, assim, que me deu um revive, assim, em jogos... Jogos. Indie. Pode jogos. Plural metafônico. em jogos, mas que me deu um gás, assim, em jogos no geral, foi a experiência aí de Towerfall. Ah, isso. O Rods, o segundo Rods, ele é o melhor jogador do mundo de Towerfall. Ele tem um dom. Nossa, vamos pro Towerfall. X1. Eu jogo bem Towerfall também, cara. Ó. Vamos pro X1. Não, você não entendeu. É. Mas segundo o Rods, ele nasceu desde a versão dele pro Oya, cara. Aí, ó. Olha o Oya fazendo a diferença. Olha a diferença no preparo. Não, hoje em dia eu não sei, né? Vamos lá. Mas a minha experiência com o Towerfall foi muito maneiro, porque primeiro eu tive uma experiência, assim, bem descompromissada. Eu joguei pra me divertir lá numa festa e tal. Vi a interação que você tinha, né? E depois em casa, né? Por uma situação até engraçada que eu desenvolvo, né? Então, obviamente, usava o Linux. E esse era um dos jogos que em Linux que a Steam me possibilitava jogar lá. E na época, meu, rodou muito bem o Towerfall. Eu falei, pô, vou estraçalhar esse jogo. E eu fui descobrindo que ele foi feito com um carinho muito grande, porque tinha elementos assim que eu fazia muito tempo que eu não via em jogos antigos. Que é você pegar easter eggs pra abrir personagem, você ter que tratar com condições e tal. E tudo isso com uma jogabilidade assim contínua, né? O modo história lá, que você vai abrindo. E dificuldade, sei lá, cara. Eu curto demais, demais a Storyfall, assim. Eu acho que fazia tempo que eu não tinha uma experiência assim tão próxima e tão feliz, né? Quanto as que eu tinha, sei lá, na minha época de molecão lá, que eu jogava, experimentava e falava, caramba, segredo escondido, não sei o que. Os caras, pelo menos na minha opinião, aí mandaram muito bem, mandaram. Né? E uma das coisas mais legais, até que os designers do jogo são brasileiros, né? O designer visual da mini boss, bem legal. Só um detalhe aqui, que o Rods, ele é péssimo pra vender jogos indie, que eu lembro quando, acho que foi final do ano passado também, tava jogando Paper Please, aí eu fui perguntar, cara, e aí, é maneiro? Qual que é a parada? Aí ele falou assim, ah, cara, tipo, os caras entregam os papéis pra você lá, esse carimba e tal. Aí eu falei, beleza, fica pra próxima então, eu acho. É muito louco. Você recebe os papéis da galera lá, dá uns carimbos e tal, e devolve. Entendi, obrigado. Parcialidade, né? Como vender um jogo. Mas assim, é até difícil concatenar tudo isso, assim, deixar pequena a lista, né? Teria muita recomendação aqui pra fazer, mas eu tô tentando aqui me segurar ao máximo, assim. Mas diversos outros exemplos que a gente citou aí durante o cast também valem a pena, assim. E é isso aí, né, moçada? Jogo indie é isso, experiência individual. Tá muito valorizada nesse estilo aí. Bom, a minha experiência também com os jogos indie é mais ou menos essa do Rods. Eu também tenho um computador que não teria potencial para jogar outras coisas que não os jogos de baixa performance, né? Se você quiser colocar dessa forma. E baixa, quando eu fui apresentado a todo esse secto de novos jogos, eu realmente comecei a encontrar coisas que eu sentia falta. Eu até, uma das minhas indicações, eu tenho certeza que eu vou roubar ela do Kiliano, mas é porque eu sentia falta, que era o quê? Eu sentia falta na minha vida de um Mega Man, entendeu? Eu precisava daquilo, eu sempre gostei muito daquilo, até que eu fui apresentado a um jogo que pra mim é como se fosse o sucessor espiritual de Mega Man, que é o Cavaleiro Pá, ou Shovel Knight, que é um jogo inacreditável, assim, sabe, aquela, tudo aquilo que eu precisava, toda a dificuldade, todo o level design, as escadinhas, as paradas escondidas, todo esse tipo de coisa, o estilo de boss, tudo aquilo, tudo, cara, tava ali de novo e de uma forma incrível, de uma forma que assim, eu falava, cara, sério, como que eu vivi sem isso até agora, todos esses anos, entendeu? Eu precisava de mais disso, cadê o Shovel Knight 2 e o 3, né, direto, eu preciso das outras versões. Será uma picareta? Caraca, que plot twist. Ia ser louco. Shovel Knight é, porra, jogo do ano pra mim de 2014. Jogaço da Yacht Club, puta, um jogo que recomendo pra quem gosta desse estilo 2D e um pouco de sofrimento, né, se você quiser e tal. Mas assim, eu acho que essa experiência, a experiência de você ter esse Shovel Knight, que era um aspas, estilo que tava meio perdido, ou que ninguém dava mais tanta bola. Tinha outros indies, mas eu acho que nenhum fez com a perfeição e com a forma incrível como o Shovel Knight fez. Ou ter uma experiência, como eu já falei mais cedo, do Stanley Parable, que é uma parada de tipo, meu, o que eu fiz, entendeu? Porque você tá fazendo isso com a minha cabeça. Exatamente, nossa, entendeu? Stanley Parable foi, cara, não tem como definir. Não tem. Ou então, eu acho que talvez a profundidade ou a sensibilidade do Transistor, por exemplo. Então todas essas experiências, pra mim, têm um valor incrível e que muitas vezes, claro, não desmerecendo os jogos, tipo, eu jogo eles, eu gosto muito, mas às vezes é a experiência que faltava. Talvez, às vezes você sente que o jogo, tipo, eu falta uma alma, sabe? Falta alguma coisinha ali dentro que, por N motivos que a gente já explicou aqui, acontece, aí não temos como criticar, porque é questão de mercado, tem que ter lucro, blá blá blá blá blá blá, mas eu sentia falta disso como jogador, eu precisava de um pouco mais disso, e os jogos indies trouxeram isso pra mim. Então, a minha recomendação aí, pra quem tá ouvindo e não é desse mundo, é abra o seu coração, dispa-se de seus preconceitos, entendeu? E compre um indie na Summer Sale. Um indie bom, de preferência, não o Senhora Infinity Run, que daí não mas isso é bom, isso é legal. Cuidado. Compre um indie e salve um golfinho. Então, plante uma árvore, compre um indie e tenha um filho, sabe? Uma parada assim. Como eu disse em outros momentos da gravação, eu sempre busco muitas coisas diferentes em termos de estética, em termos de narrativa. E os indie foram muito em direção a isso. Ultimamente eu tô mais indo pro lado deles do que pros AAA, porque eu acho falta que eles estão... Falta tão grana, principalmente por isso. Mas também porque tem algumas coisas que eu tô encontrando em termos de história, em termos de experiência, tá me agradando muito mais. O ponto de virada pra mim mesmo foi quando eu descobri Thomas Vassalon na minha biblioteca. Até hoje eu não sei onde eu conseguir, quem me deu, quando eu comprei. Eu sei que não foi eu que comprei ele, eu sei que ele tava lá em algum momento. Certeza que não foi 50 centavos numa Summer Sale. Meu, não foi, não foi, não foi. Esse eu sei que eu não comprei. Aí, assim, ah, tô de boa em casa, vou jogar. Eu pensei assim, ah, um jogo de bloquinhos que pulam de jeitos diferentes. Só que, de alguma forma, aquele jogo de bloquinhos que pulam de jeitos diferentes conseguiu trazer uma história e uma sensibilidade que eu, depois que eu terminei, eu pensei assim, caralho, o que foi isso? Isso foi ótimo, isso foi foda, mas o que exatamente foi isso? Eu já tinha jogado outros antes, claro, mas eu acho que o ponto de virada pra mim foi o Thomas Azzalone. Que foi assim, putz, eu preciso conhecer um pouco mais. A verdade é que esses jogos proporcionaram experiências e proporcionaram até reflexões muito importantes e muito bacanas, que é o que eu busco nas mídias que eu consumo mais, entendeu? Eu quero alguma coisa que me dê uma experiência que não me deixe do mesmo jeito quando eu comecei e depois que eu terminar. Eu quero que fique aquele gostinho. Eu quero que fique uma marca. De vários jogos que essas empresas fazem, elas seguem receitas que deixam essa marca. E são marcas muito diferentes entre si. Isso é muito maneiro. É, eu tenho, assim, uma paixão absurda pelo Bastion. Uma paixão enorme pelo To The Moon. O Transistor. O The Stanley Parable também. Que, assim, Stanley Parable deixou uma marca muito diferente. Assim, o jogo debocha de você do começo ao fim, entendeu? E isso, você pensa, putz, pera. Ele tá rindo da minha cara, mas isso é uma coisa estranha. Por que que isso tá acontecendo? Chama atenção por essas brincadeiras que muitas vezes os autores têm mais espaço, até criativo, pra fazer desse conjunto de obras. Se vocês quiserem uma sugestão de alguma coisa, eu recomendo. Vamos pegar o próprio Thomas Azzalone, por exemplo, que foi o que eu falei. Ou o Transistor. Transistor é uma experiência por si, entendeu? É uma coisa que é bonita e que é estranha e que é bem amarrada. Queria ter aquela voz. Quem não? Quem não? Ou então, assim, o que vão pro outro lado, que são experiências muito divertidas, baseadas em premissas esquisitinhas e bobas, às vezes, mas que tem um fator de diversão muito bom, que é o caso do Battle Block Theater. Cara, eu amo o Battle Block Theater. É do caralho. Jogar de duas pessoas, então, é sensacional. Sim, sim, sim. Ou então, alguns que, às vezes, tem até um significado adicional, que é o caso do Kissima Ingituna, o Never Alone. Ele conta uma história de um jeito muito próprio, e ao mesmo tempo ele dá voz pra um grupo de pessoas que não tem tanto espaço em outras mídias. Poxa, que dá pra você aprender com Never Alone sobre aquelas comunidades. Não dá pra gente falar, fazer uma lista pronta, porque vai depender da experiência que você quer. A gente pode recomendar os nossos favoritos, mas no final das contas é uma questão de experiência e você vai ter que buscar aquela que lhe apetece mais. Exceto, eu não sei se dá pra falar, mas Gold Simulator da Indie, gente. Então, a maioria desses blá blá blá simulator, eles são indies. Gold Simulator até um que não é bem um simulador. Ele é quase. Não chama simulator, mas Wine Bread, por exemplo, que é quase simulador de pão. Wine Bread, sabe? Cara, eu preciso disso. Eu preciso não, você não, você jogo, não precisa. É, mas você não precisa disso. Sabe, eu preciso porque parece tão estranho, parece ser tão, tipo, cara, é um pão. Eu acho que eu quero dar uma chance pra isso. E morreu. É uma coisa idiota, cara. Eles vêm com suas premissas tão WTF e você quer dar uma chance. É, né? É ridículo. É quase que nem aquelas propagandas do Polishop. Você não vai precisar daquilo, é um negócio que você muitas vezes não vai saber pra que serve, mas você vai querer, porque vai te convencer que você quer. O liquidificador que tritura uma costela. Eu nunca vou fazer isso, mas dane-se. Né? Eu preciso. Bem isso. A minha consideração final é que, assim, é que na verdade eu meio que fiz um caminho inverso do pessoal aí. Porque foi dos indies pro mainstream. Eu digo inverso porque eu primeiro. Porque assim, como é que a maioria começou a gostar de indie? Ah, faltou já acabaram dinheiro? Jogando em algum momento na vida porque precisavam. Ou porque não tinham escolha. Eu não, eu. Porque na verdade eu sempre desenvolvo jogos, né? Ah, mais um que é da carteirada, ele o tente. Eu não tô dando a carteirada exatamente por causa disso, é mais a justificativa, cara. Eu sei, tô brincando. Calma, vai, cara. Vai. Calma. E justamente por entrar nesse mundo de desenvolvimento, não sei o que, você acaba olhando pra esse tipo de jogo de outra forma. Na verdade, você acaba olhando pra jogos, qualquer jogo de outra forma. Por exemplo, quando eu entrei na minha faculdade pra aprender as coisas básicas pra se desenvolver jogos, 90% das pessoas que entram lá entram com a cabeça, não, eu vou fazer um novo GTA, eu vou fazer um MMO online que vai ser mais pica do que World of Warcraft. A maioria entra com esse, e eu não era exceção da regra. Eu também entrei lá com esses sonhos malucos e praticamente impossíveis. Conforme eu fui amadurecendo, eu fui vendo que não é bem assim que a banda toca, né? Já começa por aí e fui pegando um carinho pelos jogos indies, porque eu comecei a ver o trabalho que dá pra fazer uma coisa... Nossa, dá muito trabalho. Então por isso que eu penso assim, o jogo indie dá tanto trabalho, por mais ruim que seja o jogo, na minha concepção, eu tenho noção que a pessoa que tá ali atrás, que fez aquilo, ela botou um esforço, então ela não fez isso nas coxas, até pode ter feito nas coxas, é muito difícil, mas não foi tipo do nada, assim, não foi tipo, ah, vou pegar um pão, puta, voltei com um jogo, não é assim, tá ligado? Teve toda uma preparação, uma vontade e você começa a enxergar, eu comecei pelo menos a enxergar bastante isso nos jogos indie, e eu fui ganhando cada vez mais carinho por eles. E pra terminar, eu vou recomendar dois jogos, já que a Adriana recomendou dois jogos, né? Eu recomendei três. Tudo bem, Adriana, corta um dos jogos do cabeça. Claro, é a melhor solução pro conteúdo final do podcast. É, a primeira indicação, eu vou pegar aqui o último que eu joguei, o último jogo indie que eu joguei, que por sinal eu joguei hoje, é a última vez ele, por isso que ele é o último que eu joguei, que é o Chroma Squad, que é um jogo excelente. Melhor simulador de Super Sentai. Na minha concepção tem uma outra coisinha que eu mudaria, que daria pra melhorar, mas é excelente o jogo, recomendadíssimo. É engraçadíssimo o jogo, já começa por aí. Já nisso já me ganhou. E o outro é o Hammerwatch. Oh. Espalhei muito caos com os meus amigos no Hammerwatch. É basicamente o jogo de matar bichinhos. É excelente. Que saudável. Só detalhe aí pro Chroma Squad, também é brasileiro. Ah, sim. Da empresa que tem o melhor jogo de celular pra banheiro, na minha opinião, que é o Knights of Pen and Paper. Lindo. Knights of Pen and Paper. Maravilhoso, jogo excelente, eu adoro Knights of Pen and Paper. Também veio sem querer no Humble Bundle e aprendi a amar esse jogo. Eu vou recomendar um jogo só, né? É, na verdade, eu vou recomendar um jogo e um vídeo, né? Que eu fiz um vídeo no meu canal comemorando 2 anos de canal. E esse vídeo foi uma lista pessoal minha dos 5 melhores não óbvios jogos da lista do 365. Eu fiz um top 5 pessoal meu, só que eu tentei fugir dos jogos que a galera achou que ia ser óbvio, né? Tipo, ah, Braid, Super Meat Boy, qualquer coisa assim. Eu fiz um top 5 de jogos que eu gosto pra caramba e que muita gente não conhece e não, às vezes não dá uma chance, mas são jogos que tem umas coisas muito legais ali pra poder mostrar. E eu vou recomendar aqui hoje um deles, que é o Perspective, que é o jogo que eu buzino na cabeça de todo mundo. É sensacional, ele é um jogo totalmente gratuito, cara, 0800, então não tem nenhum motivo aí de vocês não testarem. E a ideia do Perspective é que ele é um puzzle, né, eu gosto bastante de puzzle, que ele é o tipo de puzzle que te faz pensar fora da caixa, sabe? Ele a sua cabeça, ela tem uma linha de pensamento padrão, que você tá muito acostumado no seu dia a dia, e tem alguns puzzles que te forçam a pensar de um jeito diferente, sabe? Como, por exemplo, o Braid. Você tá acostumado com um conceito, ele te força a dobrar esse conceito, ele quebra esse conceito na sua cabeça. E é a mesma coisa com o Perspective, né? O Perspective, ele é, como o próprio nome sugere, ele brinca com perspectiva. Então você tem ali um jogo que é em primeira pessoa. Puta, como é que eu vou explicar só por áudio o que é Perspective? Dê uma olhada no trailer, eu vou deixar o link aí. Mas tentando resumir de forma mais prática possível, imagina um bonequinho em 2D, normal, que tem uma plataforma azul, ele fica parado, e a plataforma laranja é tipo lava, né? Ele encosta, ele morre. Até aí, tudo bem. Só que essas plataformas são objetos que estão dispostos num cenário 3D, e você controla a câmera, né? Controla o personagem em 3D, um personagem em primeira pessoa, e o que você tá olhando se torna a plataforma, sabe? É um puta conceito complicado de explicar falando, mas que você Caramba. Vai entender na hora, sabe? Rapidinho, quando você... Cara, é assustador. É muito bom esse jogo. Você fala, meu, como o mundo não pensou nisso antes? Isso aqui é genial. É a mesma coisa, por exemplo, imagina que você tá olhando aí na sua frente agora. Congela a sua cabeça, congela o seu rosto, fixa o seu olhar num ponto. E imagina o seu ambiente ali como se tudo que não fosse a sua parede fosse uma plataforma em que um bonequinho passa por ela, sabe? Agora, se você levantar da cadeira, andar 2 passos pro lado, essa plataforma passa a ser algo diferente. E a ideia do Perspective é toda em cima disso. Sabe aquela perspectiva forçada da Torre Eiffel, por exemplo, ou da Torre de Pisa, que o cara fica do tamanho? Imagina você brincando com aquilo. Você fica brincando com a perspectiva e tamanhos e profundidades pra fazer o caminho do personagem. É, tem, por exemplo, tem uma fase que ele é um corredor enorme, sabe? Você olha de um ponto, um corredor enorme, e o corredor, ele tem um corrimão azul. E se você for explorar, você anda, tipo, sei lá, 2 minutos de um ponto corredor a outro. Só que a forma de passar isso no personagem é só você ficar de frente pro corredor, olhando pra ele, que o próprio corrimão, tipo assim, a linha de visão do corrimão azul forma uma linha que o personagem vai de um canto pra outro. sabe? Então ele passa um corredor gigantesco em meio segundo. E o personagem ele sempre mantém o mesmo tamanho, então ele meio que aumenta ou diminui conforme você chega próximo à farta de um objeto. Ele faz a sua cabeça funcionar de uma forma que Braid normalmente faz, sabe? Ele cria um padrão pra você e quebra esse padrão. E o final dele é uma das paradas mais incríveis que eu já encontrei no mundo dos games até hoje, assim. Saiu quase um dia vomitar na frente do computador, tão sensacional. Nossa! Cara, e é gratuito. E de graça. Viu, Dri? Pra você que tem problemas financeiros aí? Exato. Não, uma coisa que eu tenho visto bastante é que tem um pessoal que tá brincando com desenvolvendo jogos e jogando eles de graça na internet, que, assim, são coisas muito bacanas, muito diferentes. Um que eu vi recentemente foi o Off, que ele foi feito em RPG Maker também, só que uma ideia de narrativa, acho que muito menos maniqueísta do que se esperaria, e que você meio que... Como, cara, isso que é foda, a gente vai tentar explicar e não quer dar spoiler, mas... O Off, ele quebra de quarta parede, ele usa muito essa virada de ponto de vista. O que acontece quando você tá numa posição em que, em outro jogo, você estaria sendo o antagonista, sabe? É muito, muito bacana. E é gratuito e talvez merecesse mais atenção até do que de fato conseguiu. Eu vou, inclusive, deixar o link da página oficial do Off também na postagem, porque esse é um que eu acho que todo mundo deveria dar uma chance. Se não me engano, tem até uma tradução em português pra ele. Ele foi lançado para várias línguas. Ele é francês, fez a versão em inglês e acho que tem traduções para outros idiomas também. Omelette de fromage. Alguma consideração final sobre indies, em geral, jogos indies? Índios, se você quiser também, já que a gente levantou esse tema no começo. Bermudadidas, tá? Então, qual causa você defende? Olha, basicamente é... Deem uma chance, né? Deem uma chance. Pros índios. Sim, tem muito jogo aí que às vezes você não dá a mínima, ou às vezes não é extremamente pretensioso e tal. Só que muitas vezes esses joguinhos simples, descompromissados, feitos em fundo de quintal, com 5 minutos de gameplay, conseguem te cativar muito mais do que um AAA aí que você vai pagar $60, né? Então eu recomendo absurdamente que vocês deem uma chance aos jogos independentes. Tem o meu canal, que ele é uma espécie de filtro, né? Eu recomendo alguns jogos interessantes lá, 365indies.com, você acessa o site aí, redes sociais todas, /365indies, né? YouTube, Twitter, Facebook e tudo mais. Vai estar tudo na postagem, galera. Tudo na postagem. Recomendo vocês ficarem de olho lá, que realmente tem muito jogo legal vindo por aí. Tanto que tem tanto jogo realmente bacana que eu tô tentando ainda pegar uma margem mais fora da curva ainda, né? Por exemplo, se eu vejo que é um indie que todo mundo tá falando, eu às vezes evito falar dele, eu demoro a falar dele pra... Porque, sei lá, talvez a chance que de um indie desconhecido aí, que tá tendo pouca visibilidade, pode ganhar. E a questão é, deem uma chance, sabe? Muitas vezes tem jogos gratuitos aí que vão mexer com você mais do que qualquer jogo pago. E essa é uma recomendação nossa de coração. O canal do Kiliano é realmente algo que a gente acessa, a gente usa, é muito bom, tanto que... Graças a ele, o Criano está aí pela podosfera, gravando milhares de podcasts sobre jogos indie, entendeu? A maior autoridade no Brasil sobre jogos indie, tá bom. Basicamente. Mas é, cara, agora já não deu. Claro. E eu preciso fazer um disclaimer, abrir meu coração, porque assim, pra mim o Criano é uma das pessoas mais motivadoras que tem, porque toda vez que eu tenho uma dúvida, eu olho pra foto dele, e ele está sorrindo com um ok pra mim, de tipo, vai lá, cara. Vai, cara. Vai dar tudo certo. Entendeu? Então assim, é legal, é uma recomendação... Assim... Pessoal minha, toda vez que você tiver em dúvida sobre algum aspecto da sua vida, abra a página de Kiliano. Ele estará lá para te motivar e te dar um... Cara, vai fundo, pera. Aqui eu tenho que falar que no Skype tá aparecendo de um lado a foto do Kiliano com uma cara de ok, vai dar tudo certo, e do outro o Rod julgando ele com aquele olhar 43 dele. Tá provando. Lindo, velho. Que configuração maravilhosa. É, isso aí. Felizes coincidências. Mas imagino que seja isso aí, moçada. Peço teu perdão pra gente não poder estender mais aí, mas eu acho que o que deu pra fazer aqui hoje, a gente já foi muito legal, assim, já deu pra tratar muito assunto interessante aí e alimentar aí a curiosidade de vocês com tudo mais. O Projeto X agradece de coração todo mundo que escutou, que participou e que vai comentar aí. Valeu mesmo, moçada, e é isso aí, continuem jogando, o jogador está dentro de vocês. Olha que frase. Essa se segurou desde o começo, não segurou. Essa é aquela Era que essa, tava... Ou winner don't do drugs. Ou os vencedores não usam drogas. Ficou melhor. Mas isso aí, moçada, valeu, tchau. Até tchau, semana, galera, que vem. Beijo. Falou, um abraço. Até mais. Essa é a nossa equipe, pelo amor de Deus. Estamos bem. E sejam bem-vindos a mais uma caixa de entrada. Aqui é o Seiji. Que é o Mugi. Falei, pessoal. Oh, yeah. E hoje vamos ler muitos e-mails. Meu Deus do céu, quantos e-mails aqui, grandões. É, o pessoal viu o cast de esportes. Eu acho que o pessoal realmente faz esportes aqui. Eu não imaginava assim. É, eu tenho historinhas para contar, né? Bom, mas para você que escuta o nosso podcast via iTunes, via algum aplicativo, né? Via algum agregador de podcast, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. Ou então, se você quer mandar um feedback para a gente, mande através do e-mail contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos a fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. Também temos o nosso groups/projetoxpodcast lá no Facebook, beleza? E também nos mande aquele tweet com 140 caracteres para @projetoxpodcast. Bom, recados, né, Mugi? Vamos dar um recado muito legal que aconteceu na semana passada. Olha, dia 21 de outubro é o dia, fora o dia da volta do McFly, né, que foi no dia 21 de outubro de 2015. Pô, o McFly chegou! Mas fora isso, a gente tem um dia muito legal pra celebrar, que é o dia do podcast, gente! É o nosso dia! Mó galera nas redes sociais, da podosfera, todos os ouvintes divulgando a hashtag dia do podcast. Putz, bacana. Passando recomendações, vários comentários bacanas, legais, muito interessante. Aí aproveitei, acabei escrevendo uma matéria, celebro também o dia do podcast, entenda como que é essa celebração. Isso. Vão lá, dê uma lida, galera. E o que mais, Mug? E mais uma coisinha, gente. Como o pessoal tava na vibe de podcast, não sei o que lá, não sei o que lá, tem uma fanpage que é a fanpage do dia do podcast, e ela compartilhou uns tweets do usuário @PetrosDavi7, que ele mandou a oração do ouvinte. Gente, aqui a gente achou uma coisa deveras engraçadinha, né? Então a gente resolveu fazer uma microvinheta disso daí. Então dê uma conferidinha aí nessa microvinheta aí, por favor. Oração do ouvinte pra gente. Meu Deus do céu, o que vai vir agora, galera? Invenção do Mug esse negócio, vamos ver. Na verdade, da Adri. Dos dois, então. Tá bom. Oração do ouvinte. Podcast nosso que estás no feed, santificado seja o nosso host. Venha a voz ao nosso agregador. Seja lido o nosso comentário, assim no post como no e-mail. O episódio nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai os nossos erros, assim como nós perdoamos aqueles que digitam errado. E não nos deixeis cair em má indição, mas livrai-nos da surdez. Amém. Ok, mensagem dada, né, galera? Vamos agora, então, ler os nossos e-mails. Olha aí, muitos e-mails. Vamos tentar resumir, pelo menos, né, alguns e-mails. Feedback referente ao cast de esportes, ou melhor, nossa vida nada esportiva. Bem, primeiro e-mail, senhor Rodolfo Alves. Olá, galera do PXP. Aqui é o Rodolfo Alves, 24 anos, Rio de Janeiro. E estou atrasado pro trabalho porque eu odeio o início do horário de verão. Assim como alguns de vocês, eu era uma pessoa de vida esportiva bem ativa. Eu jogava futebol, lutava jiu-jitsu, fazia academia. Porém, depois de uma certa idade, eu parei com tudo isso e acabei engordando. Eu me identifico muito com isso, cara, mas beleza. E hoje estou tentando recuperar minha antiga forma física. Coisa essa que não é muito fácil quando você começa a trabalhar e fica sem tempo hábil e sua mãe é chefe de cozinha. Ixi. Aí é problema. Uou. Uma história engraçada dos meus tempos de esportista foi quando, num campeonato de futsal, meu time perdia por 1-0. Eu voltei ao jogo, no final fiz os dois gols do meu time e meu time comemorou feito louco, mas 2 minutos depois eu fui expulso. E desfalquei o time no outro jogo. Aê. O treinador só faltou me matar. Porra, cara. E com razão, porra, cara. É aquele barato. Você chega, faz os dois gols, tá ligado? Aê, caraca, ganhamos. E depois você chega e quebra a perna do maluco, do cara do outro time, tá ligado? E o cara fala, mano, pra que isso? Se contenha, amigo, se contenha. Mas beleza. Bem, senhor Rodolfo Alves, muito obrigado pelo seu e-mail e pela sua historinha. Valeu. O próximo e-mail do Rafael Taira, ele conta aqui toda a vida dele de esportes. Caramba, é muita coisa aqui. Vou tentar dar uma resumida rápida. Bom, ele fala assim, olá galera do Projeto X, aqui vai uma retrospectiva da minha vida esportiva. Ele fala que dos 8 aos 9 praticou natação, mas ele parou depois porque a rinite dele piorou. E aí os pais resolveram tirar ele do curso. Aí ele fala que dos 10 aos 11 não fazia nada além de ir no parquinho na sexta-feira. Aí depois dos 12 aos 17 anos ele fez bastante aula de educação física, em que 95% das aulas eram de futebol. Bem típico. É, mas tipo, aula de educação física eu nem conto muito, tá ligado? Porque todo mundo faz, tá ligado? Ele fala bastante que então jogou bastante futebol nesse período, né? Ele jogou bastante em posições diferentes, não jogando futebol. Jogou bastante basquete, já machucou bastante o dedo, né? Jogando futebol e também no basquete, né? Coitado dele. Aí ele fala assim que nos 18 só ficou jogando videogame, normal. E dos 19 no cursinho lá, ele foi lá jogando vôlei. Depois fala que dos 18 ao 21 praticava taekwondo, mas depois parou depois que ele torceu o pé. E dos 20 aos 21, depois ele fala que ele corria bastante, era quase um atleta, porque ele fazia 100 metros em 12 segundos. Caraca! E também ele pedalava bastante uma vez por mês. Aí ele fala que dos 22 ele não fez nada, ele engordou um pouco. Ele vai continuando falando aqui na vida dele, né? Ele fala assim que depois ele ficou fazendo vôlei de praia. Ele também ficou um pouco da faculdade, fez com que ele ficasse parado, assim, só TCC, caminhando, né? Algumas vezes, TCC da vida, sabe? É bem assim que acontece mesmo na vida de um cara que tá ocupado com a faculdade, não tem jeito, né? É normal, eu entendo essas coisas, bom. Enfim. Pra finalizar, que o projeto dele pra 2016 é fazer um exame médico e começar a praticar corrida ou tênis de mesa, porque ele acha esses dois mais legais e não precisam de exame de graduação. Ainda bem, né, cara? Enfim. Valeu, senhor Rafael Taira, aí, pelo seu grande e-mail e onde, assim, você conseguiu explorar toda a sua vida esportiva pra gente. Exatamente. Próximo e-mail, senhor Luiz Henrique Ferreira. Fala, galera do Projeto X. Gente, eu vou dar uma dica. Eu gostei muito do termo do cara do e-mail passado. Projetistas. Projetistas é uma palavra legal, tá? Só digo isso. Enfim, como vão vocês? Eu vou bem, obrigado. Me chamo Luiz Henrique e tenho 21 anos. E moro em Curitiba, Paraná. Bem, faz um tempinho que eu não mando e-mail a vocês. Portanto, antes de comentar o podcast da semana, irei apenas fazer uns comentáriozinhos dos anteriores. Bem rápido aqui, ele fala que o podcast de músicas que nos marcaram, galera, foi sensacional. Muito bom as bandas recomendadas ao ver o programa, papapá. Ele comenta um pouco das bandas e depois ele manda. Quanto ao podcast da saga da Fênix, essa é uma história clássica dos X-Men. Realmente muito boa. E ele recomenda sempre falando aqui que na Panini tem, por aí vai. Beleza, valeu. Agora vamos ao podcast dessa semana. Galera, eu também nunca fui uma pessoa muito atlética. Quando criança, não curtia praticar esportes e era ruim na maioria dos que eu tentava praticar. Porém, depois de um tempo, eu chegando à adolescência, comecei a frequentar a academia e eu acabei pegando gosto pela coisa e malhei frequentemente por quase um ano e meio. Mas hoje em dia, eu fui obrigado a parar, pois não tô conseguindo tempo para conciliar tudo. Ninguém falou pra mim que a faculdade ia sugar grande parte da nossa vida. Meu, isso tá subentendido na faculdade. Enfim. Bem, é só isso mesmo por hoje. Muito obrigado pela excelente qualidade dos programas do Projeto X. Vocês fazem meus dias mais engraçados. Ouço os programas no ônibus quase que diariamente e fico rindo demais. O pessoal deve achar que eu sou louco. Relaxa que é padrão de ouvinte de podcast. Bem, quanto ao chute da semana, eu não tenho a mínima ideia. Me desculpem, mas dessa vez eu passo o chute. Ah, sim. Antes que eu esqueça, que tal um podcast sobre séries como Breaking Bad ou Sons of Anarchy? Ou um programa sobre Watchmen, HQ e filme? Ou até, quem sabe, um Batman Cavaleiro das Trevas? Cara, você tá dando muita indicação de uma vez só. Vamos lá. Seria sensacional. Ou poderiam fazer alguns podcasts sobre autores de livros, como Stephen King, Neil Gaiman e etc. Mas é só isso, então. Muito obrigado por tudo, galera. Um abraço a todos e uma ótima semana. Só pra dar uma explicada rápida. Breaking Bad, não sei. Tem galera que gosta e não aqui dentro, então não sei se sai ou não sai. Sons of Anarchy, eu não sei quem que assiste essa série aqui. Eu sei quem é muito viciado. Quem? O Rods. Acho que só ele aqui da staff que viu Sons of Anarchy. Eu acho que só ele também viu, mas mas eu sei que ele é muito viciado. O Watchmen é uma coisa válida, é difícil pra caramba, talvez, mas é válido. O Cavaleiro das Trevas vai ter que sair. Ah, cara, a gente vai falar tantas coisas do Batman, tem que fazer esse podcast. Stephen King, Neil Gaiman, esses dá trabalho, não sei, talvez, quem sabe. Pô, né? Meu, é que assim, Stephen King, abordar Stephen King como um todo, tá ligado? Mano, é válido, mas dá trabalho. Não, não é que vai dar trabalho, é muita coisa num podcast só, caralho. Vai precisar de muito estudo, cara. É, enfim. Mas valeu por todo o seu e-mail, o Luiz Henrique Ferreira. Beleza. O próximo e-mail do Rafael HQ é muito bacana o cast. Eu nunca fui bom em nenhum esporte, já tentei vôlei, basquete, futebol e mais um monte. No fim, desisti disso e hoje sou feliz, gordo, sedentário. Aê, que beleza. Uou! E já sobre o cast de X-Men, que ele vai falar, mano, não pode ser antigo, né? Lembro de ter visto essa saga nos desenhos animados, se não me engano, mas nunca cheguei a ler essa HQ, mas vocês me convenceram a ir ler. Valer, é muito boa assim. Valer, exatamente. Mas valeu pelo teu e-mail. Vamos ler agora o e-mail do senhor Professor Otaku. Nossa, o cara se auto-intitula como Professor Otaku. Legal. É poser, sabe? Como é? Esse cast me fez lembrar que um dia já fui um jovem praticante de esportes. Hoje vejo que continuar poderia ser uma boa ideia. Cara, até eu pra mim fui doido. Por isso que eu falei que é poser. Mas já joguei basquete quando estava no fundamental. Ele colocou a vírgula totalmente errada, beleza. Mas o time da escola só era pros estudantes do médio. Mas mesmo assim, a treinadora me deixava treinar com eles. Porque dizia que eu tinha algum talento. Todos os professores falam isso, tá? Beleza. Ou talvez só porque eu sou alto. Eu acho que essa ideia é mais certa. Eu também acho. Mas quando cheguei no médio, tive que mudar de escola. Porém, na outra escola tinha um time de vôlei. Vôlei feminino. Mas eu pedi pra que deixassem de me jogar e elas deixaram na época. Eu deveria ter 1,87m de altura. Então elas me pegaram para ajudar a treinar as garotas. Bons tempos com as garotas jogando. Aham, uhum, é. Aham, uhum, uhum. Entendi o que você via. Era bem divertido. Hoje, o máximo que eu faço é caminhar de manhã. Mas o importante é ter saúde ou coisa do tipo, né? Essa é minha história com esportes. Não que tenha sido muita coisa, mas o que vale é a intenção. Então é isso aí. Valeu, senhor professor Otaku. Só que você deve ser professor de não sei o que, menos português. Próximo e-mail do Cláudio Hiroki Hano. Boa tarde, PXP Nominação. Meu nome é Cláudio Hiroki Hano, 35 anos. Não sei se sou mais velho que o Sage, tomara que não. É, Cláudio, eu tenho péssimas notícias pra você, cara. Sim, você é mais velho que o Sage. Você é um pouco mais velho que eu, cara. É de São Paulo, Guarulhos. Olha o cara de Guarulhos, velho. Olha aí, parabéns aí pelos ótimos casts que me alegram todo santo dia quando eu estou em um transporte público. Fiquei triste por não lerem todo meu e-mail quando mandei, mas tudo bem, quem sabe agora. Ô, Cláudio, assim, eu lembro do seu e-mail, nele, na verdade, ele veio cortado. Aí que tá, cara. Então, a culpa não é nossa, não. Foi mal. Mas a gente tentou. Qualquer coisa, eu mostro até um print pra mostrar como que ele veio cortado, cara. Mas, enfim. Bom. Aí ele continua. Queria falar sobre o cast número 10 de Jiraiya Furu. Ô, louco. De tanto falarem desse anime, fui dar uma de curioso e assistir os dois primeiros capítulos. E como eu acabei adorando, resolvi assistir o resto. Culpa de vocês. Se pudesse, comentaria sobre todos os casts, mas não dá, pois viraria uma barça. Quando o tempo me permitir, estarei comentando todos os casts. Abraços e continue com esse ótimo trabalho. E só sorry por ficar comentando referente aos casts antigos, já né? Eu ia falar isso, mas, gente, olha, manda e-mail pra gente que referente aos casts antigos, a gente gosta, só que às vezes não dá pra encaixar ele dentro da leitura do CE, apenas isso, entendeu? É, aliás, eu levei um puxão de orelha essa semana da Priscila Rubia, porque a gente não respondeu um feedback dela num e-mail antigo, eu acho que, perdão pelo vacilo. Foi mal, gente, foi mal, perdão pelo vacilo. A gente não pôde ler, mas na próxima eu respondo, pelo menos pelo e-mail direto. E senhor Cláudio Rano, manda um e-mail, sim, comentando todos os caches que você escutou, por favor, a gente gosta. Só como digo, não garanto que será lido no CE. Uhum. Bem, próximo e-mail agora, senhor Leandro LLA. Oi, aqui é o Leandro de novo e vim falar sobre o podcast de Nossas Vidas Esportivas. Comecei o podcast concordando totalmente com cabeça, por afinal, esporte é sim para entretenimento. E com dois amigos que gostam de academia, acabei ficando cada vez mais com um conceito que nunca irei fazer só pelas histórias deles. mais. E também porque não faz meu perfil. Mas no final, acho que o importante sim é praticar esporte. E como o Rhodes disse, se você não gosta de esportes, é porque ainda não achou o certo para ti. Exatamente, gente. Com certeza. PS1. Uma vez jogando na rua, eu e meu amigo dividimos uma bola e ela simplesmente estourou. Bum! E saber que essa história chegou no meu irmão mais novo, quase 10 anos, me fez lacrimejar. Não pela história em si, sim porque era a nossa única bola. Pô, você estourou a bola e seu irmão ficou sabendo que estouraram a única bola. Que era a única bola dele. Que triste, viu? Enfim, sério, Rhodes, você é a minha esperança de que o podcast de King of Fighters vai sair. Please. Olha, eu acho que vai. É, se depender do Rhodes, vai. Mas peraí, se depender do Rhodes, cara, peraí. Cara, se depender do Rhodes, tem tanta coisa que não sai, cara. Bem, um abraço a todos e observação, ele mandou uma pauta sobre King of Fighters. Sim, ele realmente mandou uma pauta, cara. Exato, só que, cara, a gente não garante. Enfim. Não garanto que nem que usa essa pauta. Mas foi legal, valeu. Ao menos, assim, quando a gente tiver um cache, se tivermos, ao menos a gente já tem até um material base pra ter um cache sobre, né? Oh, muita informação ali. Valeu, senhor Leandro LLA. O próximo e-mail é do Liminha Heartbeat, de 15 anos, Buritirama, Bahia, Rei PXP. Primeiramente, desculpa pelo último comentário mega atrasado. É, ele mandou bem depois, né? O último e-mail da semana passada. Muito engraçado o cast sobre esportes. Já fiz karatê por um ano e ainda sou faixa amarela. O meu sensei dá aula em outra cidade também. Porém, lá é outra federação. Por isso, eles precisavam fazer exame de Dan, que é estágios, né? Para seguir para minha próxima faixa. Normal. Nunca ouvi falar da tal faixa cinza, mas tem um amigo meu do meu sensei que foi julgador nos exames de faixa, que é um faixa coral. Essa faixa vem depois da preta e é branca com listras vermelhas. Esse cast me fez perceber que um esporte como o karatê só vale a pena se você trabalhar com ele, principalmente pelos gastos financeiros e horas de treino. Eu discordo. Eu acho que, assim, esportes de artes marciais... Eu fiz judô por 3 anos, gente. Então, tipo, eu acho que esportes de artes marciais não são esportes apenas se você for trabalhar com eles. Eles te formam. Eles ajudam na formação da pessoa, do conceito da pessoa, de como que funciona as coisas. A filosofia de artes marciais, pra mim, é uma coisa que qualquer um pode fazer, entendeu? Que qualquer um pode aprender. Não acho que esportes como karatê sejam pra pessoas apenas que vão trabalhar com karatê. Discordo plenamente disso daí. E até falo o contrário. Vão atrás. É legal e você vai aprender muito com isso. Continuando, ele fala: abraço a todos do PXP e convidados. E pra finalizar, próximo cast é Minecraft, por ser a primeira coisa que veio à minha cabeça. Então, não é só Minecraft, né? Tem muito mais coisas. É mais amplo, né? O Liminha Heartbeat. Então, você não acertou. Mas valeu pelo teu e-mail. Valeu pelo seu e-mail. Bem, próximo e-mail aqui vai do senhor Luiz Gustavo Negri. Bem, Luiz Gustavo Negri, Santos, 16 anos. Para começar esse e-mail, meu amor eterno para quem colocou Bring Me The Horizon na trilha desse cast. Quem que foi? Foi o Rhodes, né? Foi o Rhodes. Então, você tem um amor eterno para o Rhodes. Agora, sobre minhas histórias de esporte. Comecei a praticar natação desde muito pequeno. Tinha uns 2 anos e continuo nadando até hoje. Indo para campeonatos e muitas vezes eu ganho. Beleza, bacana. Ele fala aqui que também... Cara, é muita coisa. Eu vou dar uma resumida federal. Ele fala que já fez judô. Ele chegou até quebrar braço por causa disso. Ele já fez futsal. Ele falava que não gostava tanto. Mas até que ele era bom, porque o apelido dele era Rei do Carrinho. Então, enfim... Também jogava queimada, né, durante a educação física. Queimada eu não considero tanto assim, tipo, como um esporte, porque, tipo, é mais diversão. Mas beleza, aceito. É, outros esportes que deixavam todo mundo com sangue nos olhos era ping-pong e basquete. Lembro de um dia que eu estava de costas para a cesta, um amigo meu me bloqueando, me sentindo a obrigação de jogar a bola de costas. E como eu era muito bom, acertei, mas o professor não considerou o ponto, disse que não valia a cesta de costas. Imagina minha frustração. Que cara, eu não vejo por quê. É a regra do professor, cara, pô. A regra do professor, mas o basquete, cara, pra mim, eu não conheço essa regra. Eu também não. Pra mim, caiu dentro da cesta, é cesta, velho. Fala isso pro Midorima. Uhum. Se ele jogar, tipo, de costas, tipo, a altura do caralho ia sair cair na cesta, é cesta. Outro esporte é que ele fala aqui, ele fala também que fez academia e esse ano ele queria fazer crossfit. Ele fala que também já fez corrida, né, mas só durante as férias, tava, e mais até pra ir pra Gibiteca, que era na cidade dele. Bem, ele termina aqui com PS, recentemente descobri que um amigo meu é campeão brasileiro de xadrez, que é um esporte, e o outro é campeão paulista de judô. Loucura. Ô, sério, xadrez e judô são coisas bem legais. Maneiro. Eu até acabei esquecendo. Eu também já fiz xadrez na escola, mas não por muito tempo, enfim. Eu até entendo os motivos. PS2, cabeça, deixa de ser sedentário. Na sua cara, cabeça, na sua cara. Deixa de ser sedentário e para de reclamar quem pratica esporte. Enfim, ele dá um chutezinho básico aqui e fala que o próximo cast, que é o cast dessa dessa semana, agora que a gente tá falando em cima, que seria sobre jogos que nos marcaram 2. Errou! Não é, errou, Luiz Gustavo Negre. Mas valeu pelo teu e-mail, né? O último e-mail dessa semana é do Ricardo de Andrade Santos, né, de 31 anos, de São José dos Campos, São Paulo. Olá, atletas. Ótimo podcast. Uma curiosidade é que eu escuto o Projeto X e outros podcasts quando faço minha caminhada de uma hora. Porque ficar caminhando sem ouvir nada é muito desanimador, eu te entendo. Consegui perder peso fazendo caminhada e mudando meus hábitos alimentares. Yes. Engraçado como as pessoas te elogiam quando você emagrece, como se tivesse ganhado um prêmio ou algo assim. Mas você ganhou um prêmio, cara. Você emagreceu, cara. É bom pra saúde. Sobre histórias de futebol no colégio, em um dos confrontos de classe, em um chute de pênalti, o meu colega torceu o braço na defesa da bola. O que se viu depois foi ele caído, gritando de dor, pedindo ajuda e a torcida gritando, errou, para o cobrador do pênalti, em vez de socorrer meu colega. Caramba, viu? Muito amigos. Bom, meu colega ganhou o apelido de braço de vidro e o que chutou o apelido de super campeão por causa do desenho depois do corrido. Faz sentido, make sense, make sense. É, o próximo podcast vai ser sobre jogos de tática ou RPG ou jogos de simuladores. Então... é muito mais amplo do que isso. Ah, mas errou o Ricardo de Andrade Santos, mas valeu pelo seu e-mail. Isso aí. Bem, então foram esses os e-mails dessa semana. E aqui só lembrando, quem acertou as dicas desse cast foram o senhor Rodolfo Alves, Pablo Neves, Rafael Taira e Leandro LLA. Isso aí, gente. Valeu, galera, por mandarem seus chutes e acertarem. Isso aí. Vamos mandar também abraços para o pessoal que comentou no podcast da semana passada. Abraços então para o RP, para o Cláudio Rano, para o Vinank, para o Pablo Neves e para o Antônio Pereira. Assim, tão se abraçados, pessoal. Valeu, gente. Obrigado por comentar. E relembrando, lembrança do Mug, comentem, comentem muito. A gente gosta quando vocês comentam. A gente lê aqui os e-mails, mas a gente também sempre lê os comentários. E sempre, quando possível, a gente responde nos próprios comentários ali. Então, por favor, comentem. A gente gosta muito de ler comentários de vocês. Isso. E para fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas, né, Mug? Isso aí. Então, as dicas da semana passada a respeito do cast de agora, que a gente tá lançando, foram Mojang Cave Story Tower Fall Ascension. Gente, que fácil que tava. Olha, vamos lá. Cave Story Tower Fall Ascension são dois jogos indies, ok? E Mojang é a empresa do Minecraft, que também é indie, entendeu? Então, pô, jogos indies. Pois é, com certeza. E com um convidado bem especial, né? Isso aí, valeu, Kiliano. Valeu mesmo pela participação, cara. E pra aumentar o conhecimento desse podcast. E vamos falar as dicas da próxima semana. Fiquem de olho aí, galera. As dicas são Penas, Memórias e Loja. É um podcast 2 em 1, viu? Fiquem preparados. Pô, você deu uma quarta dica, né? Não, fiquem preparados. Um podcast bem grande, mas como é Fer que vai editar, então vai cortar pela metade. Nossa, né? Fer é... A Fer é a ceifadora dessa staff, cara. É, açougueira do caralho, velho. Quase 3 horas de gravação, não sei quantas horas vai ficar no fim das contas, bom, enfim, né? Nossa, realmente. Mas valeu, galera, então continue mandando seus e-mails, mandem seus comentários, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter e é isso. Então valeu, galera, e fui, até semana que vem. Até semana que vem, gente, valeu, falou! Fui! Eu vou, então, na verdade, antes de mais nada, eu vou fazer uma pergunta pro nosso convidado. Uma pergunta importantíssima. E lá vem. Manda. Kiliano. Sim. Preparado? Lá prontíssimo. Lá vem merda. A primeira pergunta importantíssima desse cast é: como resolver a crise econômica e política do nosso país? Caralho. Comprando na baixa, vendendo na alta. E faça o que fizer. Cara... economiza dinheiro, pelo amor de Deus. Não arregue nas promoções do Steam. Ele tá tentando te enganar. Aquele jogo que tá com 80% de desconto, você não vai jogar ele. Não compre. Você não vai, você nunca joga. Aquele jogo de R$2, você não vai jogar ele. Você não vai jogar, cara. Adianta. Não adianta. Não vai jogar. Você tem mais chance percentualmente falando aí de não jogar o jogo do que com esse desconto dos 80%. Mas agora eu fico feliz. Eu queria fazer uma pergunta diferente, porque o Kiliano participa de tantos podcasts de jogos indie. Então ele deve receber sempre as mesmas perguntas. Eu quis fazer uma diferente. Só pra a experiência diferenciar um pouco. Agradeço aí pelo esforço. Vamos lá, tentando resolver a crise econômica aí. Peraí, deixa eu só falar. O Teixe, para de cagar regra pro convidado. Ele manja mais que você, cara. Aceita. Não. Não manja mais que ninguém, não, porra. Manja sim. Para pro Teixe, pode falar. Manja sim. A gente define que manja sim. Não, o Teixe, a gente se dá o direito de zoar, sabe? Envolve jogo nada. Para com isso. Ah, tem igrejas que existem com esse lema aí. Cara, isso é uma parada que, assim, eu tô feliz de ter vivido pra ver acontecer, sério. O que? A igreja? A igreja. É, tipo, dos caras que acham que compartilhar... Eu não sei, eu acho isso... Não sei, inspirador. A Adri não sabe, eu não sei do que ela tá falando. Eu não sei o que ela tentou falar, eu não sei pra onde ela foi, tô meio perdido. Estamos todos, enfim.